the dream of my cardigan. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And a Jay-Z song is on. And a Jay-Z song is on. And a Jay-Z song is on. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away. Not in my head, yeah. Moving my hips like, yeah. I got my hands up to play my song. And I'm gonna be okay, yeah. Sejam bem-vindos a mais uma edição do LagartoCast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo gap e elegância, começando e terminando com ele, Léo Oliveira. Olha, pareceu uma nova emoção aqui no meu controle, né, controle mestre. É a revolta, porque eu elogiei o senhor Eduardo Sasser do site Logado, né, pela indicação de um filme maravilhoso, né, nas pautas passadas, e aí essa semana ele me destroçou com indicações que dão cadeia, Eduardo Sasser na cadeia amanhã, olha Brasil, não. Me submeteu a torturas inimagináveis, só assassinas, né, coisas de matar. Só coisas de matar. Mas é porque eu tive que ser, assim como o pessoal que trabalha autônomo, né? Eu tive que ser criativo, senão a gente não ia ter programa hoje. A gente ia chegar, dar boa noite e acabou o programa. E que é isso? Falava de burlesque de novo. Entendeu? Porque não tinha nada, gente. Não tinha nada na pauta. Aí eu fiz o que vocês me acusam sempre de fazer, que é inventar pauta. E aí eu tive que ir nas profundezas do tube pra achar conteúdo, né? Achei. Gente, tube, né? Que tube, maravilha. Menino. Tube, né? É o canal da VTube. Maravilhoso. Mas achei um grande hit aí, gente. Mas acontece. Acontece nas melhores famílias. É, dias de poucos é véspera de muitos, já diziam lá na igreja. Então, a gente vai ter uma pauta boa em breve, acredito. Acho, né? Não vou prometer nada porque eu não sou maluco. Mas, o que não falta sempre, né? Mas o que pode ter mais também, pode ter menos. A gente tá numa época também de poucos também. Notícias e amenidades, né? Esse grande momento aí a gente tem. Então, sempre tem alguma coisinha. Não tem muita coisa, assim. Você fica, meu Deus, quantas séries, quantos momentos... Então, a gente tem gloriosa notícias e amenidades, começando aí com a renovação do reality show que falei algumas semanas atrás, né? Perfect Match, renovado aí pra terceira temporada pela dona Netflix. Então, pessoal que gosta de romance e de reality, de participante de realities avulsos, agora vão poder assistir aí o grande hit, né? Perfect Match 3 em breve. Então, Nick Lachey empregado mais uma vez aí, levando o TT pra casa. Agora que a Vanessa Lachey ficou sem emprego, né? Porque cancelaram o NCIS Havaí. Então, vai levar o TT pra casa. Menino, falar em Nick Lachey, eu tenho, né, depois, pra aquele update pra te dar. De quê? Do One Tree Hill? De One Tree Hill. Adoro! Segura pra segurar a audiência. A audiência tá que bom. Gosta do One Tree Hill. Você vai ficar chocado com as condições da saída de Hillary Duff da série. Grande peito. Ih, vou ficar enojado? Vai. Passado. Que mais tem aqui, menino? A gente já falou aí que Dexter vai ter uma nova série, né? Agora que vai mostrar 15 anos antes da série original, mostrando o Dexter saindo da faculdade e indo trabalhar na polícia, né? E com o Christian Milioti, né? Christian Milioti, aquela barra, né? Mas a mais nova contratada pra essa grande série aí, né, menino? Ninguém mais, ninguém menos do que Sarah Michelle Gellar. Que isso! Sarah Michelle Gellar, a nossa eterna Buffy aí, entrou pro elenco, né? E ela vai ser a a doutora Tânia Martin, que ela é chefe da área forense da polícia de Miami, e vai ser chefe do Dexter, né, nessa nova série. Vai ser chefe do Dexter. E aí a gente já disse, né, menino, que vamos ter aí a gloriosa Christina Milian. Né? O Christian Slater, Patrick Dempsey. Então o elenco aí tá quase formado, mas ainda não temos data de estreia dessa série maravilhosa, que... Essa série maravilhosa aí que vai contar esse prenúncio da carreira assassina de Dexter, né? Tava todo mundo pedindo, todo mundo esperando, né? Esse grande hit. Mas Sarah Michelle Gellar tá precisando, né, menino? Não faz as coisas aí mais, né? Não trabalha. E nem ela, nem o marido dela, né? Então, difícil. Alguém tem que botar o leite dentro das crianças dentro de casa. Só precisa fazer o remake de Ringer, né? É, não. Ela tava esperando pra fazer a série do Segundas Intenções, né? Ah, bicho. Ela tava esperando. Mas não veio aí. Menina, essa semana a gente teve aí o encerramento, né? De Walker na gloriosa CW. E Jared Padalec falou aí, hablou, né? Porque ele encerrou o seu ciclo de 24 anos empregados na WD e na CW, né? Porque ele fez Gilmore Girls, Supernatural e Walker, aí. E ele hablou, né? Falou que a CW não é mais a mesma, né? Falou que não é mais a mesma coisa. E ele falou aqui, né? Eu sinto que a CW da qual eu fazia parte há um ano não é mais a CW de hoje. Eles estão mudando a rede e não será mais um canal de televisão. Pô, não demorou isso tudo pra perceber? E vou ser honesto, foda-se eles, porque eles não podem me demitir de novo. Eu só acho que eles estavam procurando por conteúdo barato e fácil para que pudessem ocupar a grade de programação. Ficou bravo ele. Agora você vê, os colegas dele tudo já tinham sido demitidos há anos, estava aí só a série dele se arrastando em All America. Aí agora que ele saiu, ele falou, vou hablar, não é mais a mesma. Sendo que, tipo assim, todo mundo já sabe disso há anos. Exatamente, exatamente. E não é agora que a CW foi vendida, né, menino? Já tem um tempo aí. Eles só estão fazendo aí o desmanche. Mas ele ficou bravo aí depois de 24 anos empregado. Aí eu falo desse negócio de 24 anos empregado, eu lembrei que também saiu uma matéria que esse ano vai acabar o SEAL Team, né? Que tá no Paramount Plus atualmente, com o David Boreanaz, que vai, após acabar essa série, ele vai ter ficado 27 anos ininterruptos no ar. Nossa, David Boreanaz é um que mais do que Jared, que a gente falou que juntou uns 50 mil aí de FGTS, né? David deve ter pelo menos uns 85. Pelo menos mais 40% do FGTS. Porque o gatinho foi em Buffy, emendou em Angel, depois emendou em Bones, né? Que durou 12 temporadas. E agora tá em SEAL Team aí, que tá indo pra 7ª temporada. Então, o bichinho botou um FGTS gordinho, tá? Ele devia tirar pelo menos uns 5 mil limpo, né? Atuando aí. Ah, com certeza. Com certeza. E aí ele falou que perguntaram pra ele se ele já sabia qual vai ser o próximo passo da carreira dele, né? Ele falou, gente, tô 27 anos trabalhando direito, acho que posso tirar aí 2 meses pra descansar, né? Não preciso ficar procurando rápido assim emprego, né? Já jogando no Cat Online, ou vendo no LinkedIn, né? Não precisa, esse bafo aí. Mas temos aqui, menino, pra quem gosta de monstro, né? Quem gosta de Godzilla e King Kong. Godzilla e Kong, né? O novo império vai chegar agora no Max em 4 de julho já, aí, né? Celebrar a independência dos Estados Unidos, né? Você vai poder assistir na sua casa esse grandíssimo hit da última temporada, né? Top modelo. Então, demais, Brasil. Que mais temos aqui, menino? Tivemos a data de estreia de uma série que eu comecei a ver influenciado por Zé Gui e acabei gostando muito, muito, muito, muito mesmo, que é Slow Horses, né? Os pangarés aí da Apple TV Plus vão ter aí novos episódios a partir de 4 de setembro. 4 de setembro aí, um grande, grandíssimo hit. Eu aprendi a amar essa série, gente. Aprendi a amar essa série muito, muito, muito. E cada episódio é, pá, close na boneca, close na boneca. Então, maravilhoso. Maravilhoso demais. O que mais temos aqui? Menina, essa semana saiu várias fotos aí do menino Superman, né? Da senhora Maisel, até de Nicholas Holt como Lex Luthor, né? Saíram aí as fotos. E eu gostei bastante, menino. Tem que dizer que gostei bastante. As pessoas ficaram incomodadas com a foto de com uniforme de super, né? Mas o pessoal já veio logo dizendo, gente, é porque é o uniforme pra ele poder fazer as cenas de ação, né? E aí depois na pós-produção eles dão aquela trabalhada. Aquela trabalhada gostosa na roupa do moço. Mas eu gostei bastante do que eu vi, confesso. Tá colorido, né? Tá colorido, tá bem vivo, assim, gostei bastante. Achei um hit, de verdade. Confesso que fiquei até um pouco animado pra ver o filme, né? Que eu vou ver por causa da Rachel Brosnan, que eu a amo. Amo grandinho. Eu acho que assim, como é o nome, gente, do Homem de Guardiões tá fazendo? James Gunn. Eu acho que ele quando acerta, acerta muito, né? Tipo, Guardiões 1 e 3. Sim. Mas quando erra também, então vamos torcer pra ele estar um pouco mais equilibrado, né? Se ele quiser... Eu acho que com o Superman ele vai querer fazer piadinha de pinto igual ele fez em Esquadrão Suicida, né? Então já é um... Ah, eu acho que nem cabe, graças a Deus. Pois é. Acho que nem cabe. Menino, CBS aí tá sem criatividade, né, menino? Esse ano a gente vai ter a série do Watson, né? Nos dias atuais. E eles decidiram que eles vão fazer uma série do Van Helsing, menino, nos dias atuais também. Opa, todo mundo tava pedindo, né? Exato. E assim, o que é mais inovador é que o Van Helsing vai ajudar um agente da FBI a resolver casos. Olha que inovador. Caramba, hein? Porra, nunca foi feito isso antes, né? Nunca foi feito, cara. Eu preferia Vanessa Helsing. Eu fico impressionado. Já teve, não teve, esse negócio? Teve, era a Van Helsing. Meu Deus do céu. O que mais a gente teve aqui? Menino, né? Pra quem gosta de séries dinâmicas, como Darlan, confirmado aí que vai ter o terceiro filme de Dalton Abbey, né? Confirmadíssimo aí. E estreia dia 12 de setembro do ano que vem, né? 2025 aí. E as pessoas ficaram animadas, né? Vai voltar o elenco todo, mas não falaram de Maggie Smith. Não falaram se Maggie Smith vai voltar, né? Pra esses filmes aí. Mas já confirmaram aí que vai ter Paul Giamatti também no elenco. Vai ter o Dominic West aí, né? Que fez The Crow. E a esposa do homem do Nip Tuck, né? Joelle Richardson também. Vai ter aí. Joelle Richardson. Vai ter Jobs, a gatinha, tá? Jobs. Que mais a gente tem aqui, menino? Menino do céu. Marvel disse que vai estar na San Diego Comic Con esse ano, no Hall H, tá? Disse que vai estar e que vai levar muitos anúncios, assim, ó, recheado de anúncios, ó, cheião. Show, cheio de novidade, hein? E aí eu fico perguntando, né, menino? Porque esse ano tem D23, né? Tem D23 em agosto. Aí, geralmente, quando era ano de D23, a Marvel não ia pra San Diego pra não gastar os anúncios, né? Uhum. Só que esse ano não tem só uma D23, né? Tem duas D23 que tem lá no Brasil, em novembro. Aí eu fico pensando, o que que eles têm tanto pra anunciar assim, né, menino? Porque tá tudo umas maluquice a Marvel atualmente, né? É, isso porque a Marvel tá naquela de vamos, né, prezar pela qualidade agora, não vamos ter mais um monte de coisa. E já tem os próximos 3 anos anunciado a tempos. Uhum, exatamente. Eu tô bem preocupado. Eu tô bem preocupado, de verdade. Mas... vamos ver aí, né? Porque antigamente a gente falava assim, ah não, que na Marvel eu confio de olho fechado. Agora já não é mais assim, vamos ver o que é pra gente ter ideia, né? O que vem por aí, porque não é mole. Menina, a gente viu aí o trailer, né? Do novo filme da A24, né? Herege, com Hugh Grant, né, menino? Que as meninas vão lá pra evangelizar ele. E aí ele fala assim, menina, pera aí um pouquinho que eu vou ver a torta que tá no forno, né? Olha, assim, essas meninas estão de parabéns, porque elas começam dizendo assim, ah, não podemos entrar se não tiver uma outra mulher presente. Aí, minha mulher tá aí, confia. Aí elas entram, ficam um tempo ouvindo a historinha dele, dessa torta de não sei o que, sem a mulher estar junto. Ele com aquela cara de psicopata, né? E aí eu fiquei assim, parabéns, bacana. Eu fiquei assim, olha, maravilhoso, que maravilhado. Ai, ai. E aí vai ter esse negócio, né? Que na verdade a torta era só o cheirinho da velhinha. No caso, uma vela mesmo, não uma velha velha. Uma velha. Era uma vela. Aqui temos aqui, menino. Melissa McCarthy recusou o papel de Marta em Bebê Rena, tá? Menino, foi como? Menino. Achei que foi ótimo ela ter recusado, porque ficou bem melhor. Nossa, nem se compara essa atriz com Melissa. Não é? Eu achei um hit. Imagina as caras e bocas que Melissa não ia fazer. Nossa, ia ser péssimo. E ia ofuscar completamente o homem, né? Dela, né? É. E ofuscar o homem completamente, botar Melissa McCarthy um desconhecido. Exato. Pra mim foi, funcionou porque é isso, porque os dois eram dois avulsinhos. Não é isso. E ninguém sabia. Minha, graças a Deus, não conseguiu esse job aí, ela. Da nossa alegria. Ai, ai. Menino, série que Taylor gosta, né? Entrevista com o Vampiro renovada aí pra terceira temporada, né? Agora que a primeira tá no glorioso Prime Video. E rola o rumor que em 30 de julho, a segunda temporada vai entrar também lá no Prime Video, né? Dizem que é. Eu não tive muita paciência pra assistir, confesso. Que tá? Isso? É, confesso, não tive muita paciência. Desculpa, não Brasil. Sua cara. É porque os episódios têm 4 horas de duração, né? Isso é um problema. Então fica complicated, já diria a Avril Lavigne, né? A Avril Lavigne que decepcionou muito os fãs, né, menino? Porque ela vai lançar aí o Hit List 20 anos de carreira. Com duas músicas. E é só as músicas dos CDs velhos, né? Não tem nenhuma... Um arranjo novo, um vocal novo, né? A gata só meteu aí e falou: é isso, gente, um beijo. Bicho. Eu tava passado com a gata. Falou, é, tinha um plot que você falou, né? Que ela ia fazer só 10 músicas, reclamava, botou mais 2. Olha, essa gata não tem vergonha na cara. Vergonha na cara nenhuma. E o pior é que se ela vier pro Brasil, o pessoal vai lotar o show dela. Ah, com certeza. Fazer. Né? Eu já falei, acho que eu falei pra você, né, que o pior show que eu já fui na minha vida foi da Avril Lavigne, o pior show que eu fui na minha vida, porque ela é extremamente robótica, né, extremamente robótica, e as mesmas músicas que ela cantou, sei lá, há 15 anos, que foi no, na época do Under My Skin, 20 anos já, ela continua cantando hoje, que ela não cresceu, que ela, o set list dela. E ela fez o show de exatamente 1 hora, cronometrada no relógio. Assim, foi muito frustrante. Muito, muito frustrante. O show da Avril Lavigne. Pra mim é o pior show que eu já fui na minha vida. Né? Porque se gasta um dinheiro horroroso pra isso. Tanto que quando acabou, a gente ficou assim, ué, mas já acabou? E sim, já tinha acabado. Né? Não voltou nem pra um bicho. Minha caretinha. Ah, pobre. Complicado. Primeiro, mudanças aí na gloriosa HBO, né, HBO e Max, porque o presidente lá da HBO, né, o Casey Bloys, falou que algumas das novas séries que vão vir por aí, que seriam Max originais, né, a série do Harry Potter, a série do It e a série dos Antenas Verdes, elas iam ser Max original. Mas agora elas não vão ser Max original mais, elas vão ser HBO originais, né? E ele falou também que só não mudou a série do Pinguim de Max original para HBO original porque toda a divulgação já tinha sido feita como Max original, né? E aí, menino, HBO sempre foi símbolo de qualidade, né? Uhum. E aí meteu nessas séries tudo, eu fiquei... Então tá... Então, sendo que eles já viram que isso já não deu certo quando fizeram o HBO Max Original, as pessoas pensavam que Gossip Girl era do HBO e foi decaindo o conhecimento, né? Exatamente. Ai, gente, sossega. Separou o Max, tirou o nome de HBO, deixa as séries ruins do Max sem ser o nome do HBO. Olha, ai, ai, ai. É isso. Que daqui a pouco a gente vai ver aí PLL Summer School HBO Original. Pois é. Né? Grande hit era a temporada, tô falando que vai ter terceira temporada, menino. Ah, mas com aquele final, né? Certamente. Não era pra ter, né, gente? Ah, é tão boa a segunda. Não era pra ter, né, gente? Que eu não... Complicada. Porque a segunda temporada foi horrorosa. Horrorosa, horrorosa demais. Meu Deus do céu, a gente falou aqui da série do Watson. E vai ter uma série do jovem Sherlock Holmes no Prime Video, menino. Opa, vai ser quem nunca viu? Ah, não vai, porque já tá velho, né? Aí não pode ser, velho. Tem que ser jovem. Quem vai ser o jovem Sherlock vai ser o menino da saga After, né? O sobrinho de Ralph Fiennes. Nossa senhora. Né? O Hero Fine Stephen. Ele é horroroso, né, menino? Horroroso demais. Ele que vai ser o protagonista. E... vai ter mais um Fiennes na série, né? Porque Joseph Fiennes, né? Comandante aí de Handmaid's Tale, também vai estar no elenco da série. Vai ser aí. Porque, na verdade, o Joseph Fiennes é tio, né? Tio do Hero Fiennes. Vai ter essa grande série aí. Não vai ter Valdi? Não vai ter Valdi. Poxa. É o melhor Fiennes, né? Sem nariz. Dois Fiennes, né? Mas acho que o mais fine é quando a gente usa aquela expressão, né? I'm fine, thank you. Uhum. Vou ter que estar bem. Acho que é um grande hit. O que mais temos aqui? Menina, a novela Yellowstone e Kevin Costner parece que chegou ao fim, né? Porque pra mim já tinha chegado ao fim quando Yellowstone falou assim, não vai voltar. Uhum. Só que o Kevin Costner deu uma daquela que é a esposa que dá a última palavra, né? E ele publicou no Instagram essa semana falando assim, gente, não vou voltar, entendeu? Vejo vocês nos cinemas aí nos dois filmes que eu fiz. Tá? Ele quis dizer que não vai voltar. Não vai voltar, que ele deu tudo dele durante esse tempo que ele teve na série, mas que não abriram mão, né? Não fizeram. Abriram mão pras exigências que ele tava fazendo, né? E aí o pessoal falou: então tá bom, cada um segue seu caminho, vai fazer seus filmes, beijo na alma e até a próxima, né? E foi com Deus. Mas aí agora ele deu a sua palavra final, falando, não vou estar mais, tá? Não vou estar nesse glorioso. É isso, menino. E tá fazendo uma falta, né? Porque a série segue aí. É, vai voltar pros, acho que 6 ou 8 episódios finais em novembro, né? Novembro vai voltar aí pra série. Menino, Julia Quinn, né? Escritora dos livros de Pneus Bridgestone. Soltou uma grandíssima carta, né, pra poder acalmar o pessoal que tava passado chocado que Michael agora é Michaela, né? Ah, bicho. Então, ela soltou aí uma carta aberta, né, e falou, né, que qualquer pessoa que leu qualquer entrevista dela nos últimos anos sabe que ela está comprometida com a ideia de fazer de Bridgestone um universo inclusivo e diverso. Conforme os livros são adaptados para a série, tá? E ela disse que você vai ter sempre a opção de ter duas experiências, a da série e a dos livros. Nossa, olha, ela deu muita volta pra não mandar as mulheres se foder, né? Tomar no cu! Ela falou assim, ai gente, também fiquei preocupada, mas confia, tá? Vai dar tudo certo. Qualquer coisa, se não gostar, lê o livro de novo. Exato! Que maravilhoso, gente. Deus, o povo se passa demais, né? Isso que, segundo as fãs, né? Se a autora estivesse viva, se reviraria no tombo. Uhum. Imagina, né? Aí ela foi no Twitter falar, tô viva, porra. Pois é. Ai, que momento vive o Brasil, gente. Que momento vive o Brasil. O que mais temos aqui? Ele tá meio fraco de notícia, né? Pra caramba. Eu queria saber, então... Leose, o que aconteceu que tivemos de novidades no mundinho One Tree Hill, né? Nessa Menino. Última semana aí, conta pra gente. Que rolou, né? Nosso podcast favorito, Drama Queens, finalmente chegou no fim da sexta temporada, que é a temporada em que Hilary Burton e Chad Michael Murray saíram de One Tree Hill, né? E aí eu já tinha contado, né, que Hilary disse que eles descobriram com os outros comemorando a renovação da série que ela e Chad não iam voltar, né? Porque eles não tinham sido avisados. Tururu. E aí ela conta dessas gravações dos últimos episódios, né? Que foi o casamento da Peyton e do Lucas, foi ela as ameaças de matar Peyton toda hora a bicha tava convulsionando, sangrando e tal. E aí, ela conta que uns executivos da Warner ligaram pra ela no meio da confusão toda e falaram assim: você vai continuar assim, gata? Não sei o que você tá tendo seu problema com seu chefe aí, não, mas te oferecemos isso aqui pra você voltar. É isso, né? Fala pra gente se tá tudo bem e tal. E aí ela disse que ela já tava muito certa de que ela não queria continuar, tá? Porque Mark Chuan abusava dela a vida inteira, né? E colocava coisas na cidade de propósito pra traumatizar ela. Aí ela falou pra Warner assim: obrigada, mas não, né? Não quero. Aí eles falaram: não é assim que funciona. A gente manda um valor, você devolve outro valor, a gente encontra um valor em comum. Não vamos aceitar, não, obrigada. Aí ela falou assim: mas continua sendo essa a minha resposta. Um beijo, tchau. E aí ela contou, super emocionada, né, que até durante a gravação tava todo mundo meio descrente, assim, que ela ia sair. Aí ela falou pra Sofia, que Sofia foi a única pessoa que acreditou nela, deu um presente de despedida, ela guarda esse presente até hoje, deixa lá na mesinha de cabeceira dela, choraram juntas e tal. Bethany ficou meio de fora, né, porque afinal brigou com as duas, mas tava assim, ET... E aí ela conta que ela pelo menos se divertiu nos últimos meses, nos últimos dias de gravação, assim, porque ela falou: tava tão de boa, vou sair dessa merda e tal, deixar meus amigos aí. E Chad tava muito chato ainda, porque ele, né, sai muito triste com a desvalorização. E aí ela fala que ela e Sofia levam sempre nos sets que ela vão trabalhar a lição do que não fazer de Mark, né? Pra deixar os sets mais saudáveis. Que fofas! Pois é. E aí, aparentemente, ela continuou falando da série na sétima temporada, né? Sem estar na série, mas comentando o que as amigas estão fazendo. Então. Gosto. Acho chicles. Né? É isso. Tem que viver, né, gente? E sim, vamos nos permitir. Vamos nos permitir, eu amo. Foi tão emotivo esse último episódio da sexta que elas fizeram dois episódios do podcast pra comentar. Dividir igual o site. Fazendo o que é bom, né? Sim. Foi uma hora, um e 51 minutos, outro. 52, quase. É, então foi realmente um sad, né, menino? Sim. Maravilhoso. O que eu tô vendo aqui, menino? Que a gente... Nossa. Vamos fazer um filme do burro, viado. Do burro Shrek. Do Shrek? Olha. Uhum. Ah, já teve do Gato de Botas, né? Tava faltando isso. É, teve dois do Gato de Botas, né? E vai ter Shrek 5, né? Ano que vem. É, finalmente, né? Que enrolaram tanto esse aí. Ah, tá todo mundo pedindo, né? O filme do Shrek 5, né? Se teve Kung Fu Panda 4, que dirá Shrek 5. Ah, é, porque agora todo mundo vai achar que pode fazer várias continuações porque deu certo o Divertidamente 2. Uhum. Aí todo mundo fala assim: agora pode fazer pra caramba, todo dia, continuação, né? Sendo que a gente já sabe de uma época, né, de Pequena Sereia 2, Rei Leão 2, que era tudo uma bosta, não fez sucesso nenhum. Eu tenho que dizer que eu amo Rei Leão 2. Eu não lembro, você ouviu? O Reino de Simba. Gosto muito, gente. Princesa Kiara, Kovu, né? Ah, eu adoro. Se não, você pode assistir agora que o Star Plus agora virou Disney Plus, né, menino? Uma coisa porra, só. Tá muito melhor, vai, né? Ter... Mais tudo. Exato. Inclusive mais caro. Eu adorei, pô, vai ter mais série, mas eu falei, não tem nada mais não, que inclusive você pagava menos nos dois, né, no Mercado Livre, e assistia tudo, era só era separado. Exato, agora vai ficar mais caro, né? Eu vou manter meu plano do Mercado Livre, né, e é isso, gente. Mas na hora que eles começaram com o negócio de tem que pagar pra poder assistir as pessoas separadas nas suas casas, aí eu vou cancelar de vez, que eu não sou obrigado, não sou palhaço. Uhum. Sou palhaço, mas por enquanto manterei aí no plano glorioso do Mercado Livre, porque vai ser o pacote com anúncio, né? Vai ser o de anúncios. Sim. Mas a gente quase não vê coisa na Disney, né, menino? Então tá tudo certo. Estamos vendo mais Tube, né, que Disney. Estamos vendo mais Tube do que Disney, isso é um fato. Porque eu vi, tô vendo, agora vou ter que ver na Disney, né? Mas eu comecei a rever Pose, né? Os três primeiros episódios da primeira temporada. E assim, gente, que série boa, né? MJ, maravilhosa. Amo. Apenas amo. Eu vi você postando uma lacrada de Blanca. Ah, ela é tudo, gente. Ela é tudo. Ela a maior campeã de campeonato de lacrada, né? É, sempre humilhada. Que mais temos aqui? Menino, Ana Hickman e Edu Guedes estão noivos, tá? Olha aí. O amor venceu. Estão noivos aí depois de 3 meses de namoro, né? Já até compraram uma casa juntos, acho que é um grande hit também. E enquanto isso, o ex-marido de Ana Hickman vai vir candidato a vereador pro São Paulo com a plataforma de defender os homens que são agredidos, olha. Homens que sofrem violência da mulher, né? Viado, que homem ridículo, palhaçada. Meu pai do céu. Que homem ridículo. Que homem ridículo, gente, não consigo. Que mais temos aqui? E a grande notícia da semana, né, que foi confirmada hoje. Já tava todo mundo ventilando, deixa eu confirmar. Tá confirmado. Que Eliana Littlefingers agora é contratada da Rede Globo, né? Do Grupo Globo, na verdade. Rede Globo, não. Do Grupo Globo, né? Vai dar a sua primeira entrevista oficial hoje, domingo, para o Fantástico aí, né? Falando sobre vida, carreira, obra. E parece que ela vai fazer parte mesmo do Saia Justa, né? Que tá junto com a Tati Machado, Bela Gil e a Rita Batista. E vai fazer o Masked Singer no começo do ano que vem, já que Ivete não quer mais fazer. E dizem aí, é pura especulação, não sei se é verdade, que ela já negociou pro ano que vem um programa aos domingos na parte da tarde. O que eu acho que faz super sentido, né? Acho que ela tem um público ali que vai fazer. E além disso, Liana vai ter também um especial de fim de ano na Globo também, já tá confirmado, tá? A gatinha veio com tudo. Eu tenho uma observação sobre Liana, um pouco maldosa, tá? Você me disse... Não é em relação à capacidade dela como apresentadora nem nada, né? Quem sabe as plaquinhas, um sucesso que eram. Mas assim, eu acho que Liana na Globo, né? Bem colocada, né? Bem executada, tem tudo pra dar certo. Mas essa história de, o SBT perdeu muito, olha o que a Patrícia fez, não sei o quê... De fato, faz alguma diferença para o SBT? Se o SBT botasse a Xuxa hoje, você acha que ia ter algum impacto na irrelevância do SBT? Então, eu fico assim, Patrícia pediu perdão, não sei o que. Eu falei, pediu, porque ela não vai voltar. O SBT daqui a pouco acaba, né? Já tá tipo a CW, não é mais o mesmo. Ai, ai. Eu acho que Patrícia podia ter se poupado esse micão aí. Mas o pior, menino, é que você vê no vídeo, você vê que ela falou... Não precisa colocar isso na edição final. Aham. Uhum. E colocar. Os editores estão como? No olho da rua já, né? Exato, que ela falou: não precisa colocar na edição final, pode deixar fora. E aí colocaram o burro na cara da Patrícia Bravanel. Se bobear, foi Silvio que falou: manda deixar, deixa. Sim, alguém mandou uma aprovação. Silvio falou: por favor, eu vivi pra esse momento. Exato. Depois que ele falou, né, que a Patrícia dá uma festa para 100 pessoas, né, se a Eliana saísse do SBT. Ai, ai. E a Patrícia falou, não tem SBT sem você. Então, acabou. Acabou. O SBT que vai ter essa grande grade no domingo, né, que Celso Portioli vai ficar 7 horas no ar. Olha. Né? 7 horas, viado. É muito tempo, pelo amor de Deus. 7 horas. Haja linguiça para encher no programa, hein? Haja torta na cara. Mas... ele pode voltar com seu hit Amizades Virtuais, né? Adoro! Eu ia amar. A Patrícia vai voltar com Em Nome do Amor, né? Agora, né? Repaginado. Ah, a Patrícia com seu super carisma da SPC. Carisma de milhões, né? Pô, tá. Carisma Carpenter. Sucessora natural de Silvio. Uhum. Ai, ai, gente. Mas assim, torço mesmo pra que Liana se dê por ele. Exato, quem sabe que a Globo é bem problemática, né? Eles trazem os talentos e depois não sabem o que fazer com eles. Então, espero mesmo que a diva consiga aí. Disseram que ela botou no contrato a questão de ter o programa no domingo, com pelo menos 2 horas. Ela aprova os merchan, ela aprova os convidados. Então, espero que a diva tenha mesmo amarrado tudo direitinho. Até porque o marido de Liana é diretor da Globo, né? O marido de Liana. Ah, é? Aham, uhum. Adriano Rico. Gente, é Adri. Se eu não me engano, ele dirige o programa do Mion. Gente. É. Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre Globo, né? Já que você falou aí da desorganização e tal. O Big Brother da música, como é clara, subiu no telhado já? Não, menina, estreia dia 16 de agosto. Ah, eu achava que já ia ser antes. Eu tava pensando, ah, gente, nunca mais se fala desse programa. Porque já tinha cenário um dia desse, já tava entrando influenciadores na casa e aí de repente parou. Não, estreia dia 19. Vou até confirmar aqui. Será que a Globo já decidiu o formato com a AVC? Não, óbvio que não. Porque eles estavam naquela barra, né? De, ah, olha, confia, vai ser muito bom. Óbvio que não. O Boninho vai, não vai definir nada, porque ele pode mudar tudo durante o programa e ninguém vai ficar perturbando ele, né? Dia 13 de agosto. Dia 13 de agosto estreia Estrelas da Casa. Estrela da Casa. Né? Dia 13 de agosto e vai até o dia... Vai até o dia 1º de... Até o dia 1º de outubro, né? Menino, e por falar em estreias e, né, chegadas e despedidas, Zanon não tá aqui, a gente tem que dar em nome dele a notícia, né, de que a bolha vai encerrar antes do previsto. Muito antes do previsto, né? E eu ter 100 dias, mal vai passar nos 60. Exatamente. Ai, que hit, gente. Quem poderia prever, né, o fracasso dessa grande empreitada de Vitor Hugo? Não é, menino. Grande Ai, mago do entretenimento. Não é, como dizem por aí, o gigasol da internet brasileira. Ai, ai. Ô, menino, guardamos aqui um tempinho, né, para falar de Emmy Awards, né, que nessa semana vão sair os... Semana não, semana que vem. Vão sair os indicados ao Emmy, né? E a gente vê ainda série, essas coisas. E todo ano o pessoal... paga, né, pra entrar ali na... se inscrever como um dos possíveis cotados, né, a tentar conseguir uma vaga aí entre os finalistas, né, os indicados. E eu amo que tem uma galera assim que sempre aparece na lista, assim, como aquela coisa assim que você fica assim, por que que essa pessoa gastou o seu dinheiro, né, para tentar conseguir uma grande indicação ao Emmy? É importante dizer que não é pouco dinheiro, não. A gente vai trazer números aqui. É isso. Eu gosto de números. Quanto a pessoa tem que pagar pra se inscrever, Leózio, nessa brincadeira? Menino, vou trazer aqui a informação, né, monetária. Tô aqui com os extratos do Emmy abertos. Ih! É, meus amores, vocês entenderem o que as pessoas estão fazendo com o seu rico dinheirinho. Então, ó, abri aqui a matéria do Diário de Séries, né? Então, se estiver errado, vocês desculpem eles. Mas a gente tá dando informação jornalística. Seguinte. A inscrição cobrada pelo Emmy se inicia em $200, né? Ok. E aí eles falam que você acrescenta esse valor $100 por cada produtor listado. Então, uma série que tem 4 produtores precisa pagar 600. Uhum. É, em questão de episódios, que eles falam, se o episódio tiver 2 roteiristas, aí paga também 100 de cada extra, entendeu? Então, né, pra ator, né, normalmente vai ser só os 200 ali, mas você pensar que tem uma galera passando fome aí, né, pegando consignado pra reformar o banheiro e tá pagando isso pro Emmy e não tem chance nenhuma. É isso. E aí a gente tá aqui, né, com alguns ballots, né, da galera que pagou esses $200 aí, né, que tá valendo mais de R$1.000 hoje em dia, pra poder se inscrever, né. E temos aqui, já começando, Robbie Amell por Upload, né. Nossa. Querendo uma vaguinha aí de ator protagonista de comédia. Você não acha que merece? Porra, merece um soco na cara, no mínimo, né. Pra deixar de ser cara de pau assim. Porque bichinho. Sem condição nenhuma. Igual John Cryer, né? Pela série Extended Family da NBC, que foi cancelada em sua primeira temporada. Gente, porque... a famosa Extended Family, né? A famosa Extended Family. Eu gostei do povo que persevera também, né? Que é Charlie Day e Danny DeVito, que acho que já foi indicado, né? De Por It's Always Sunny em Filadélfia, que já tá aí mil anos. Temporada 43, né? Pois é, e tipo assim, Charlie Day ruim pra caralho, só grita e tá nessa ainda. Ai, Charlie Day só grita, eu amo demais. Menino, eu achei ótimo que a gente tem um ator que se chama Cris Estrada. Tina Estrada. Exato, deve ser parente da Tina, né? Eu achei isso ótimo. Também temos aí o moço Bob, né? De Bob Hart's A Bichola, tentando uma grande indicação aí pro último ano. Eu vi depois que todo mundo de It's All Sunny tentou. É, o Robbie também, né, que faz o glorioso Ian, daquela série que eu gosto do videogame, que Darlan indicou. Ai, gente. É aquela... Não, uma da Apple, que é... Ai, eu esqueci. Mystic... Ah! É aquela. Mystic Quest. E Mythic, Quest. É, algo assim, Mythic, é isso. E Glenn Howerton também tentou, né, então o povo tá dedicado aí. Todo mundo tentando. Quem tentou também aqui, ótimo. Ó, foi Cris Messina por aquela série do podcast com a Comissária Belda. Comissária Belda, inclusive essa série tá no Globoplay agora. Olha aí. Globoplay agora. E temos aí Joel Maquerreiro também por Animal Control. Porra, esse grande hit aqui também ninguém assistiu, né? Eu gostei que também temos o sobrinho de Ugly Betty, né? Justin. Tentando uma indicação aí por With Love, né? Aquela série que era pra ser antologia e não é mais antologia. Bichinho. Meu Deus, Anthony Mack pelo Twisted Metal. Que horror. Por que, Deus? Por quê? Temos aqui todo o elenco de Chuck, né? Tentando como lead actor em drama. Fiquei como? Olha, Brito. Os meninos ruins tudo. Ai, meu Deus do céu, cara. As pessoas não têm vergonha na cara, né? Olha esse aqui, hein? Josh Dallas por Manifest. Puta que pariu! Puta que pariu! A pessoa tem que ser muito... Tem que ter um... Porque assim, cara, não faz sentido. Assim, eu penso assim, o que é $200 pra essa galera? Não deve ser nada, né? Mas eu fico pensando assim, caraca, podia comprar um McDonald's, podia pedir um Starbucks, que eu acho que ia ser um dinheiro muito mais bem empregado do que nisso aqui, sim, nessa bosta, entendeu? É porque eu acho que eles pensaram, ah, vai que esse era o ano, né, que eu tinha uma chance aí, vai que algum velho da academia foi com a minha cara. Ah, pronto. Igual assim, amo Nathan Fillion, amo The Rookie, mas por que que ele vai gastar $200 pra tentar ser indicado série de drama com The Rookie? Não vai. Ah, mas entendeu? O Nathan Fillion, acho que teve alguma indicação em outros anos, não? Teve? Ele tem cara de quem já foi indicado. Por Castle, será? Pode ser. Porque eu lembro que a colega dele lá, Svenskana, Stakana, tinha as indicações às vezes. Uhum. Né? Ó, tem um cara de parte aqui também que é da galera que eu tava falando, Chad Michael Murray, se inscreveu por Sullivan's Crossing, que eu não faço ideia do que significa, e que também tem Scott Patterson, Luke de Gilmore Girls, concorrendo aí, né, na inscrição. Meu Deus. O Chad Michael Murray, inclusive, a gente não deu essa notícia no glorioso Bloco de Notícias da Amenidade, começaram as filmagens de Sexta-feira Muito Louca 2, né? Começaram as filmagens aí. E confirmaram que o Chad Michael Murray vai estar de volta no elenco. Também. Ah, que é o marido de Lindsay, né? Marido de Lindsay. Meu Deus. Andrew Lincoln, né? Está aí tentando indicação pro The Walking Dead Rick Michonne. Ah, e temos outro aí. Perseverante aqui, Tom Selleck por Blue Bloods. Porra, ator favorito de Erika. Tá aí, 12 anos de Blue Bloods também, nunca foi indicado, mas acho que vai, né? Meu Deus, Chris Meloni por Lei e Ordem, Organized Crime. Pô. Ah, mas Chris Meloni já foi bastante indicado na vida. Ah, foi, quando só tinha série de TV aberta, né? Que era ele e Mariska dominando as indicações belis. Ó, mas você vai gostar desse aqui, né? Na categoria de lead actor de série antológica ou limitada e tal. Temos o grande Matt Zuckery como American Horror Story Delicada, marido de Emma Roberts. Ah, você tá de sacanagem com a minha cara. Você tá de sacanagem com a minha cara. Vai ganhar por aquela cena que o bebê come o braço dele. Adorei que o príncipe aqui, Nicholas Galitzine, se indicou por Mary and George e por Mamãe da Real. Gente... Ele vai tentar com a realeza homossexual de qualquer jeito, sim, né? Sim. Gente, eu amo. Olha. Alguém tá aqui também. Tom Holland, Crowded Room e Field Capote. Ah, não. Tom Field é Tom Hollander. Ah, tá. Menina, essa aqui nem. Nem sei qual que é. Que Logan Lerman tá por We Were the Lucky Ones. O que é isso? Menino, é uma série com Rory Bizarra. Uhum. É uma série com Rory Bizarra. Que é sobre judeus também. E eu até ia colocar essa série na pauta mais ou menos uns 2 meses, quando ela estreou. Mas eu vi que ela vai chegar no Disney Plus. Agora, no mês que vem. Temos também aqui, ó, Ruge Mancuso por música. Aí deu uma pesada, né? Eu adoro essa categoria que é filme e série tudo junto, minissérie. É, não, é tudo jogado. Ó, um grande jogado. Querido aqui também da comédia romântica, Art Renault por Upgraded. Porra! Acho que ele e Camila Mendes, né, merece. Agora tá tudo certo, agora. Kieferzinho tá aqui por The Kane Mutiny, Kurt Marshall. Ah, ele foi indicado, acho que foi ao Golden Globes por esse filme também. Mas esse filme tá no Paramount Plus. E aí não trabalhamos mais com Paramount Plus, então não vai estar acontecendo. Não vamos estar vendo. Ó, já passei pras atrizes aqui, não sei se você quer falar algum outro ator, porque a parte da atriz já começa com temos tudo. Temos a Bel Tessaf, né, que por The Idol, né, tentando uma indicação. A Bel? A Bel The Weeknd. Gente, mas já não foi humilhado o suficiente com essa série? E aí, tá pagando The Weeknd, beleza. Meu amor. Ai, que delícia o verão, gente. A gente mostra o ombrinho, paga o tolão. E paga os dólares, exatamente. Meu, é Sara Bareilles, né? O Real Five Ever. Ah, mas antes de Sara, a gente tem que falar da grande Nora também, né? De Upload. Porra! Uma atrizona dessa, né, menino? Imagina ela e Robinha Mel, indicadíssimos. Meu Deus. Miranda Cosgrove também, né? Por iCarly. Não. Ai, que uma pessoa sem noção, meu pai do céu, cara. Ai, ai. Rose Byrne tentando por duas séries, né? Duas séries da Apple. Physical e Platônica. Selena insistindo também por Only Murders. Ah, pelo menos a série dela é comentada, né? É, e os atores são sempre colocados, então vai que ela vai por tabela, né? É isso, aquela amizade assim, né? Fala... Meu Deus, Justina Machado por Dolores, mano. Acho que merece. Porra, merece uma surra, né? É, melhor que Justina é essa aqui, Sarah Jessica Parker por And Just Like That. Você não acha que merece, amigo? Porra. Poxa, tão bom. Gina Rodrigues, hein? Not That Yet. Ah, tá. Ela pode até não estar That Yet, mas a série dela tá. Eu essa cara, mulher. Ai, ai. Achei que a categoria de atriz tem menos delusional. O homem é mais delusional, né? É, porque é aquela coisa do homem, né? A confiança do homem, né? Que leva a gente, que leva eles a tentarem. Agora aqui, menino, lead actress, né? Lead actress. A gente tem uma que é engraçado, mas vai estar tá indicada, infelizmente, né? Que é Jennifer Aniston, né? Pois é. Morning Show. Ai, gente, tá stop Morning Show, tu. É um grande hit, só a gente que não entende. Agora eu tava pensando o seguinte, essa indicação do Emmy atualmente, ela corresponde a essa temporada que acabou agora ou é anterior? Vai depender de quando estreou, né? Porque ainda tem essa coisa, né? Que vai de até 31 de maio do ano. Por exemplo. Porque, por exemplo... The Bear estreou essa semana a terceira temporada. Mas o Emmy, eles vão estar concorrendo pela segunda temporada que foi, tipo, na metade do ano passado. Entendi. Porque eu ia falar que Angela Bassett mereceria pela anterior de 9-1-1. Por essa que foi uma confusão do caralho, uma finale ridícula, ela tendo que pegar o homem que queimado. Morreu no incêndio do marido dela. Ah, inferno, não merece não. Angela Bassett só pra ser bonita mesmo. Mas quem talvez mereça a Melissa Benoist, né? Por Garotas do Busão. Ah, Sherecard, Sherebus. Sherebus. Ai, saudades do Sherebus. Ah, menino, a Alicia Bowie, né, menino? Direto de 13 Reasons Why, tentando aí uma indicação por Buccaneers. Bucaneiros. Né? As Bucaneiras, difícil, hein? Minha, povo se passa. Meu Deus, tem uma que eu acho que mereceria. Quem? É, essa que eu ia falar. Mentira, não era a Rebequinha Ferguson por Silent. Ai, Rebequinha Ferguson por Silent eu até aprovo, né? Eu gosto de Rebequinha, então vou passar esse pano. Aqui, ó. Veio pica-pau com um paninho assim passando. Uhum. Entendeu? Adoro Mariska Hargitay por Law and Order SVU, né? Ah, amo essa. Não, mas aqui assim, reside a maior piada pronta dessa categoria, que é como atriz principal, Ellen Pompeo, Grey's Anatomy. Que cretina, né, cara? Aí eu te pergunto, seu Pompeo fez nessa temporada, quatro episódios, não foi? De 10? Acho que foi 4. Um plot ridículo, tem nada de protagonista. E se ela estiver concorrendo pela temporada anterior, ela fez 8 episódios de 20 e tanto. Não, é por essa temporada mesmo, pela gloriosa 20ª temporada. Olha, cara de pau da pessoa. Sendo que assim, atuação potente, né, de seu Pompeu. Porra, é aquela que arrepia toda. Né? Gente, minha fave aqui, ela por Nel, por Fallout. Ela por Nel é fofa demais. Muito fofa, gosto. Tem Carrie Preston, aqui, né, por Elsbeth. Sim, famosa. Famosíssima, meu Deus. Tem aqui a querida bicuda Ruth Wilson por The Woman in the Wall. Não faço ideia do que seja. Menino, esse grande hit aí também, que tá no Paramount Plus, né? Só séries importantes no Paramount Plus. Sim. E Lola Tang? Lola Tang aí pela... Verão que foi bonita. Bonita, né? Olha! Olha! Assim não dá, menino. Sem coisa. Ah, já morri de fofura aqui com a pessoa da antologia Movie. Aquafina por Queen Slade, merecidíssima. Eu quero. Aquafina e Sandrinha. E Queen Slade melhor filme. Ah, eu queria muito. Eu queria. Queria. Meu Deus, a gatinha que faz a Echo, né? Em Echo. Ah, aqui. Uma ótima. Acho que é atuação de milhões, né? Mas aqui também a queridíssima Sinclair Daniel, né? Nela de The Other Black Girl. Essa série eu virei várias temporadas, porque ela é tão ridícula que eu fiquei realmente... Ai, que ódio. E Sarah Drew como Guiding Emily. É filme do Lifetime. Olha, a querida Lily Rose Depp aqui como The Idol. The Idol. É vergonha que as pessoas passam, né, menino? Não tem um crédito de vergonha na cara. Melissa John Hart fazendo drama, The Bad Guardian, nossa querida Sabrina. Exato. Original. Lifetime também, né? Olha, esse povo jura que vai concorrer por Lifetime. A esperança é a última que morre, né, menino? Mas aqui também Nicole Kidman por Expats. Também conhecida como a série mais insuportável já feita no mundo. Menino Kate Mara, classe de 9. Nossa, classe de 9. E eu amo que classe de 9 eles botaram mesmo como minissérie porque foi cancelada na primeira temporada. Sim. Eu acho. E Camila Mendes aqui, Double Threat, ó, como música e upgraded. Porra! Só... coisa incrível, só coisa boa. Mãe de Moore por Dr. Death, deve estar maravilhosa, né? Porque ela é a melhor coisa da série. Ela é a minha torcida aqui já, Annie Murphy por Black Mirror. Qual foi o episódio dela de Black Mirror? É o da... que a Salma Hayek interpreta ela, que ela tá interpretando essa menina. O único bom, né? Da Netflix, verdade. Temos também a Mia Roberts por Delicate, né? A grande grávida de Taubaté. Olha, engraçado que não vimos Kim Kardashian ainda, né, menino? Ah, deve estar nas coadjuvantes. Ainda não vimos Kim Kardashian aqui. Se bem que eu acho que é essa categoria que na porcedora de Julianne Moore. É o 16 facadas, pelo menos, graças a Deus. Ó, quem tá aqui também, Jamie Lynn Spears por Zoe 102. Também conhecido como o pior filme já feito no mundo. Então, dizendo que Sofia Vergara tem chance, né, por Grease? Sim, estão dizendo que ela é frontrunner. Olha. Crise. Mas sendo também não tá muito difícil, né? Não é. Aqui Kate Winslet por The Regime, né? Que todo mundo fala que é péssima. É horrorosa, coitada. Coitada. Coitada. Coitada. Agora... achei uma ator muito boa aqui em série de comédia. Quem? Darren Barnett por Never Have I Ever com o Paxton Bagley. Um coadjuvante desses, né, gente? Vixinho. Se não fosse Vitinho, né? Como não amar, né? Um coadjuvantezão desses. Maravilhoso. As pessoas se passam muito, gente. Eu fico... Porra, Owen Daniels como AI Guy Upload. AI Guy. Deve ser bem importante, né? Ah! É pior, é porque ele tem todas as funções no hotel, né? Ele é camareiro, ele é... Ah, o ruivo. O ruivo, exatamente. Temos seu favorite aqui também, Adam Devine, por The Righteous Gemstones. Ai, pensei que era pela série do Pitch Perfect. Ah, merecia. O Bumper em Berlim. E eu adoro que a gente nem citou, mas assim, já passei por Giancarlo Esposito em todas as categorias, inclusive de mulher. Todas parece categorias. Aqui, ele tá com The Gentleman, mas ele tava em várias anteriores. Sim, e sempre fazendo o mesmo papel. Inclusive. Um homem que trabalha, né, gente? Adoro o Cristo Fernandes, né, o menino do Ted Lasso aqui, por Acapulco, sendo que ele fez 3 minutos em 2 episódios. Ah, acho que tem chance. Temos aqui também Walter Goggins, Walton Goggins, né? Ah, eu odeio esse competindo homem. Por 2 lugares, Ana Vergo e The Righteous Gemstones. Tinha que estar por Fallout. E lá em cima ele tá por Fallout também. Ah, como lead, merece. Como lead ele também tá, né? Tem que ter muita coragem, gente. Ó, Evan Handler também como Harry, and Just Like That, né? A porra de milhões, ainda não revelou pra gente Mario de Charlotte. Meu Deus, Ken Jeong, After Party. Todos os coadjuvantes em Just Like That estão querendo, né? Já passou o viado, agora tá passando um outro careca aqui. Querendo assunto, né? Agora que vai ter, então, Logan Marshall Grill, né, menino? Logan porra, Marshall. Um elenco desse. E eu vi que John Corbett virou fixo, né? Nem fiquei sabendo. Olha aí, não vai poder fazer o casamento grego 4. Vixe. Ah, Jarenzinho também querendo competir aqui por Eu Nunca, o bichinho. Ah, pobrezinho. Até gosto, né? Mas não vai ganhar, amigo. Não vai. Não vai. Fala. Josh Lucas tentando aqui como de Palm Royale, né, menino? Também. Iludido, coitado, né? Assim como o Luke McFarlane por Platonic. Tão bonitinho, mas tão sem noção. Tão gostoso. Rick Martin também aqui por Palm Royale também. Tentando. Ah, tem chance. Tem chance nenhuma. Menino, melhor pra mim é esse. Short of the Street por Acapulco. Ai, eu amo! Mas não. O personagem dele é maravilhoso, mas sem condição nenhuma. É, não é à toa, né, gente? Não tem condição nenhuma, gente. Infelizmente. O sim, grande robô, Patrick Schwarzenegger, né, por Gen V. Ah, é? Morreu, né, no primeiro episódio, segundo, sei lá. Bichinho, tão bonitinho também. Vale, pena que é ruim demais de atuação. O que mais nós temos aqui? Mais um Jai Carly aqui, Jerry Trainor, sei nem quem é. Qual a necessidade disso, gente? Ah, é aquele irmão mais velho da Carly, que era bobão. E ainda é bobão na série agora, com 70 anos. Meu Deus, Jesse Williams, né? Por Only Murders in the Building. Fosse pela peça, né? Aí, menino, ele merecia um grande prêmio. Que saiu outra imagem em resolução maior, né, da peça dele. Foi, eu fiz questão de mandar pra vocês que aquela tava em HQ, né? Tava aí, high quality, que dava pra poder apreciar sim, todo o talento de Jess. Ó, aqui no suporte em drama, né, dos atores, já tem várias séries que eu não conheço, mas me chamou a atenção aqui de Dave Anable, né, o grande muso de Reunion aí, Special Ops Lioness, é aquela da Nicole? É a da Nicole e da Zoe Saldanha, né, ele é o marido da Zoe Saldanha. E ele é bom? Na série? Não. É. Ele nunca é. Porque a série é ruim, né, menino? Aí fica meio difícil. Esse homem era o irmão da Emily Van Camp, que pega ela, né? Brothers and Sisters, então. Sim, Brothers and Sisters. Essa não tem no Disney Plus, né, menino? Podia ter. Podia. Eu amava. Até ficar ruim. Te ó, temos o prezado também, Nestorzinho Carbonell, né? Richard Jacques, por The Morning Show. The Morning Show. E aí temos o bonitinho de Jeremiah, de O Verão Que Fiquei Bonita também. Ah, é um fofo. Nossa, eu vi. Bissexual. Bissexual. Alguém vai dizer nem Hayden Christensen, né? Como a Anakin Skywalker em Ahsoka. A cara nem arde, menino. Tão elogiado por esse papel nessa atuação. Porra, desde 2005, né? Elogiadíssimo nesse papel. E nosso Coringa, né? De novo, Billy Crudup. Billyzinho Crudup. E o pior é que esse vai ser indicado, viado. Esse que ódio. Porque Morning Show é a série que as pessoas assistiram bastante lá, né? Então, eles vão sentar o pau. É, Mark Duplass tá tentando The Morning Show, viado. Sem condição nenhuma. Sem condições nenhuma, esse homem. Maior chupacu de Jennifer Aniston, né? Scott Foley, por The Girls in the Bus. Ah, merecer pelo marido de Ted, né? Sim. Mas aí agora não pode concorrer retroativo, infelizmente. Não pode. Aí o bichinho fica... Ó, tem um querido Nicolas Gonzalez, Levi Delgado de lá pra... Ah, o pai da menina enjoada, né? Sim. E o Ian mesmo, né? Com o plot maravilhoso da mulher fantasma. Meu Deus! Pior plot de 9-1. Gente, essa temporada de 9-1, ela desandou de uma forma. Porque eu lembro que antes de terminar de ver, eu até comentei com o Sassi, ah, vocês vão falar da final de 9-1, tô atrasado, sei o quê. Quando eu vi os últimos episódios que teve esse plot da mulher, da clone da fantasma. Nós falamos desse plot, a gente te falou. Falou, mas eu não esperava que fosse tão ruim. Da mulher fantasma. Nossa, porque o plot que Christopher ficou traumatizado de ver a mulher. Viada, a mulher botou uma peruca e vai atrás dele e fala, me fala o que você falaria pra ela. E eu fiquei assim, meu pau amado. Eu avisei. É que esse homem recusou o plot gay pra poder falar esse plot ridículo. Ridículo. Ai, que delícia. Que delícia, meu pai. Tá também a galera de Quantum Leap toda dedicada aqui. Todo mundo tentando, né, menino? Eles não podem dizer que eles não tentaram, né? Pois é. Guerreiros. Meu Deus, o filho do protagonista de La Brea também tá tentando também. Ah, merecidíssimo. Menino Christopher, de 9-1, tá tentando, né? Ah, eu acho que merece pela cena que ele reencontra sua própria mãe no corpo de outra mulher, né? E quando ele despreza o pai também, é um grande hit. Ai, pô. Eu amei. Gente do céu, como pode? As pessoas são muito sem noção. Muito sem noção. Eu fico besta. O que mais a gente tem aqui de interessante? Doutor Cobalto! Eu soube que o único de Grey's além de ser bombeiro que tentou foi ele, então nem Chandra Wilson tá querendo gastar esses dados mais. Exato, pelo menos o Doutor Cobalto se colocou como coadjuvante, né, e não como protagonista. Pois é, mas achei estranho, não teve tédio, não teve Owen, né, tipo, difícil. É que sobrou, graças a Deus, sobrou bom senso. Que foi o que faltou com a da galera. É, eles já falaram assim, daqui a pouco a gente vai ficar desempregado, melhor aplicar esse dinheiro, né? É isso. 200 que pode virar 400, 400 pode virar 800, entendeu? Muito melhor do que isso. E, sinceramente, Brito, sinceramente, só que eu tenho a dizer. Eu vi que o Wendell Pierce tá em 3 séries diferentes, né? Querendo os Best, Powerbook 3, Tom Clancy e Jack Ryan? Ah, Jack Ryan, lembrei. É a do menino lá do menino até que fez o Lugar Silencioso. Sim. Esqueci o nome dele agora. Nosso Quarteto Fantástico, né? John Krasinski, lembrei. John Krasinski. Ai, ai. Meu Deus. Owen Wilson por Loki, tá? Como Mobius. Aí o nosso queridíssimo aqui, né? O cadê, gente? Devon Sawa por Chuck. Porra. Não, debulsava, não. Grande trigêmeo. Não, e agora nessa temporada ele foi presidente dos Estados Unidos, né, viado? Que tinha um doppelganger que era igual a ele depois que o presidente dos Estados Unidos foi morto pelo Chuck. Uhum. Viado, Shawn Sipos, o maior galão feio dos anos 90, tá em duas séries, Outer Range e Richard. Richard. Achava tão bonitinho o Shawn Sipos. Ah, ele ainda, né, um saquinho de pão na cabeça. Sim, mas não parece uma toa, né? Ah, isso aí. Mas nada pode ser perfeito. David, né? Tennant também já passou umas 5 categorias diferentes aqui, que ele tá por açoca nessa, mas ele tá bem claro. Ele tá tentando pra todo lado. Ele tá tentando pra todo lado. Tá? Não pode dizer que ele não tentou. Michael Trucco também, um grande boneco Ken, tentando por Average Joe. O grande boneco Ken, eu amo. Ah, gente, Michael Trucco lindo, mas não atua nada. Meu Deus, Josh Charles... Por The Veil, também, outra série horrorosa da temporada. Ah, mas gosto de Josh. Ah, gosto em The Good Wife, né? Ah, morreu, lá. Né? Morreu, gente. O maior episódio de todos, inclusive. Vale dizer, né? Hit the Fair. Rory Culkin por Black Mirror. Que sim. Sim. Rory Culkin por... Nem lembro que episódio foi. O rei do Maria Jorginho. Também. Ah, um grande viadão. Um grande viadão. Vincent D'Onofrio, por Echo, no grande papel aí de rei do crime, né? Vai ganhar, sim. Vanessa, olha, ninguém aguenta demais. O que mais a gente tem aqui? Hugh Grant, The Regime. Olha, qual a necessidade disso? Eu confesso que eu nem lembro dele em The Regime. Nem lembro. Ah, não te marcou? Não, como dele. Acho que o Rio Grande mereceria por Dungeons and Dragons, né? Ah, aí sim. E pelo trailer do filme de terror, da A24. Ó, Jake Lacey concorrendo aqui por Apples Never Fall. Acho que ele tinha que concorrer por aquela série que ele seduz o Colin Hanks pra bater uma punheta pra ele no carro, né? Aquela ali, ele entregou. Jake Lacey por duas séries, né? Inclusive. Uhum. Na verdade, uma série e um filme. Assou. E esse grande ator, Felix Mellard, o galã de Ginny Georgia por Turtles All the Way Down. Ah, que também tem Isabela Mercedes tentando, né? Uhum. Fazer aí também tentando. Temos Eric McCormack também por The Other Black Girl, né? Grande hit aí, o vilão da editora. Exato. Vilão Mega Evil, né? Hit demais. Gente, é muito difícil. Dennis O'Hare, Delicate, né? Fez duas cenas. Ah, é, como o Doutor Inseminador. Uhum. Né? Hunter Parrish também, por Other Black Girl, também tentando. Ah, né? Nosso grande branco. Não é. Randall Park, viado, pelo Xerife de 16 facadas. Olha! É muita crença de que, né? É muita crença. Muita vontade, gente. Porque sem condição nenhuma. Ó, é Live Off também, The Idol, hein? Por quê? Concorrendo com a Abel. Por quê? Porra! Todo mundo tentando. Meu Deus, Troye Sivan pro The Idol! Gente, eu jurava quando você falava que era Troye Sivan, eu achava que você tava zoando. Não, Troye Sivan. Eu achava, aliás, que era só uma pessoa viu? Parecida com ele. Falando nisso, você viu que o... aquele menino do Riverdale lá, o do Sacão? O que substituiu o outro, né? É, o que tem a banda de música também. Que até mandei a foto dele esses dias lá no grupo. Ah, com a mala. Tem a banda? É, que até mandei a foto dele lá com a mala. Ah, amigo, você mandou umas fotos que eu não reconheço essas pessoas de cara, não, hein? Eu só finge. Eu tô vendo aqui, se eu acho aqui. Cadê, gente? Ou será que eu não mandei? Ué. Podia jurar que eu tinha mandado. Ah, mandei, gente. Mandei. Que é esse aqui, Leózio. Vou mandar pra você ver. Esqueci o nome dele agora. Jesse. Ah, ele não é de Riverdale, não, garoto. É de Sabrina. Ah, de Sabrina, verdade. É o Ross... do meu universo. É que você achou que era Ross Butler, mas é Ross... outra coisa. É Lynch. O de... isso, Ross Lynch. Ross Lynch. Ele foi no show hoje de Troye Sivan na Inglaterra. E vi a Troye Sivan foi cantar aquela música que ele faz o clipe com ele, né? Lá do One of Your Girls. Troye Sivan é Drake, né? Viado, esse homem ficou. Troye Sivan ficou se esfregando nesse homem. Aí esse homem arrancou camisa, jogou Troye Sivan no chão, uma loucura. Ah, mas esse homem vive pra tirar essa camisa dele, né? Ah, mas eu acho ótimo. Inclusive, falaram que essa sunga aqui da foto em questão é uma sunga com enchimento. Tururu. Tururu. É, aí. Ficou essa barra. Temos aqui nas atrizes de comédia, hein? Sarita Chowdhury, In Just Like That. É amiga indiana, and né? Just Like That. Charlotte também, tentando. Não vimos aí mesmo... Não vimos a coisinha, né? Quem? Mesmo. A moça. Kim Kardashian, não vimos, né? É, e nem Kim Cattrall, né? Por aquela série do Ziado. Ah, é verdade! É verdade, você é desviado. É Glamorous. É Glamorous. Eu adoro todo o elenco dessa Colin from Accounts que eu nunca vi na minha vida. Aparentemente essa cena é canadense. Marcelo ficou indicando essa série pra gente. Gente, assiste, voltou, muito legal. Melhor série já feita. Se não me engano, é canadense. Entendi. Na linha aqui também de Never Have I Ever, né? Grande estudante da UNB aqui em Brasília. Grande estudante. Cynthia Nixon, por Just Like That. Ah, vai vencer, Mirandona, sapatão. Cynthia Nixon. Ashley Park, por Only Mothers in the Building. Ah, gosto de Ashley em tudo que ela faz. Ocupada Filipa também, por Girls Five Ever, né? Ocupada Filipa, gosto. Meu Deus, todas as mulheres do elenco de Young Sheldon também tentaram. Sim. Todas. Meu, assim Fabiola. O povo de Based on a True Story também, todo mundo tem esperança. Todo mundo tendo esperança. MJ, aqui, Rodriguez, agora não é MJ mais, é Michaela J, né? Michaela J. Rodriguez aqui tentando por Fortuna, Lute, né, também. Grande hit. Caia Escoledário, Escodelário, nossa brasileira. Nem sabia que ela tinha feito essa série do, do Theo James. Fez, ela é parceira dele na série. Ela é parceira dele. Essa série é bem boa, menina. Eu gostei bastante dessa série. Eu lembro que você falou que gostou. Gostei bastante. Tenho que dizer, hein? O que, que você perguntou se Caia fazia? Se ela fala português. Não, não fala, infelizmente. Que ela fala assim, né, bem mineirinho. Ah, aprendeu com a Mariana Rios. Menina, eu nem sei quem é a pessoa, mas vou ler o nome aqui pra você ver que maravilhosa, né, nas categorias de drama. Alane Lala Anthony, de BMF. Adoro! Achei que era a nossa queridíssima BBB, né? Alane, eu amo. Christian Baranski, né, The Gilded Age. Que parece que esse ano vai ter destaque aí, porque não temos outras séries pra botar, então vai rolar bastante Gilded Age. Uhum. Nossa querida Moldaver, de Fallout. Moldaver, gosto. Duas mortas, quem que, então. Quem que é a tua morta? Suzana, de O Verão Que Fiquei Bonita. Ah, Suzaninha. Suzaninha. Mas ela apareceu? Ah, só no Flash. Fazendo flashback. A Loretta Devine Television, né, por Kingdom Business. Loretta Devine Television, que é um grande patrimônio da TV. The Gilded Age tem todo mundo, né, que tá aí essa Farmiga. Thaisa Farmiga, sim. Cadê Thaisa Farmiga, pô, a freira? O viado tá doido pra casar com ela. Ah, que viado não quer Thaisinha, né? É, tá doido pra casar com ela. É porque aí ele tem uma desculpa, não pode transar com ela, porque você tá assassina. Pra poder não ter que ficar nessa barra. Eu amo Jennifer Love Hewitt por 9-1. Ah, aí sim, hein? Grande episódio do casamento, que ela ficou procurando um noivo o tempo todo. Jennifer Love é que nessas férias aí de 9-1 vai fazer um filme de Natal do Lifetime. Opa. Também vai fazer. Ó, oh, nossa querida Kyler Lake, ou Sherry Coke, né, como a Erika diria, por The Way Home. Ah, The Way Home. Que as pessoas falaram pra gente assistir essa série, sabia? Pra gente ver. É, sobre o quê? Menina, eu não sei do que se trata, mas eu sei que tem ela e tem uma outra atriz lá. Não é a... Como é que é? Andrew McDowell tem nessa série. Falando aqui... pra gente, uma coisa meio nossa espírita. Boa esposa, Juju Margulis, né, por The Morning Show. Cancelada, né? Cancelled. Lisa Lapira, por The Equalizer. Olha, Lisa Lapira deve ser uma ótima atriz dramática mesmo. Porra! Ai, então, essa The Gilded Age tem muita gente. Eu vou passar na lista, todo mundo vai assistir. Viado, Gilded Age, sim, só pra você ter uma ideia, é como se fosse uma Dalton Abbey americana. Uhum. Inclusive é do mesmo criador, né? Do Julian Fellows. É do mesmo criador. Então, o elenco tem 732 pessoas. Entendi. Tá? Beck Newton por Lincoln Lawyer. Fofa. Ah, Beckinha. Tá. Cynthia Cara Newton, Sedwick. Por Verão Que Foi Bonito. Ainda? Cara Sedwick por Verão Que Foi Bonito. Ah, ela é a tia, verdade. É. A tia revolta que quer vender a casa tudo. Vou vender a casa. Ai, amo! Miss Nancy de The Oval, Pitocha Story, uma das piores atrizes que eu tive a oportunidade de ver atuando. Maravilhosa. Jennifer Tilly Chuck. Jennifer Tilly Chuck. Olha, pesado. Pitocha Story. Caraca, cara. Vi a Miss Nancy, é uma atriz, assim, num nível de ruindade que você não tem noção. Eu imagino, né, pra estar envolvida com The Oval, né, menino? É, né, porque The Oval ainda tem um povo que dá uma disfarçada, tipo, o presidente, né, e tal, mas nins. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu tô sentindo que agora vem aí a gloriosa Kim Kardashian, hein? A gente vai ver a atriz, acho que vai. Coadjuvante de Limited Series e Antologia, tô sentindo que agora vem. Tô sentindo que vem, né? Gillian Anderson aqui, aquele filme ruim do... Cat Bates. Cat Bates pelo quê? Cat Bates tá por The Great Lillian Hall. Ah, é com a Jessica Lange. Cara Delevingne por American Horror Story Delicada. Merece. Tá? Professora de Gossip Grelo por American Horror Story Delicada também. Muito boa também, tá excelente na série. Tá. Calista Flockhart, o Field 2. Field 2 também teve todo mundo, né? Ninguém viu, teve, mas... Teve. O Brasil inteiro, ninguém assistiu, mas tudo bem. Salma Hayek por Annie Murphy em Black Mirror. Adoro! Nossa queridíssima Rachel Hilson, né? Por Mamada Real. Como Mamada Real também. Grande papel. Né? Kim Kardashian! Kim Kardashian! A Finalmente. Ai, gente, acho que merece muito. Cara. A gente tava na expectativa desse momento. Eu acho, inclusive, que ela devia ser indicada só pelo Choque Velho. Uhum. Eu acho. Acho muito. Kate Mara, hein? Black Mirror também. Kate Mara? Ah, do episódio do... É, episódio do Astronauta. Verdade. Josh Hashtag também tava tentando Black Mirror. Acho que mereceria ser um grande gostoso. Eu gosto. Maria Mancuso por Música. Amo. A mãe de Rude, que já não amou a atuação. Ah, é a roteirista Jenna Ortega por Finest Kind. Finest Kind? Que bom. Não faço ideia de que roteiro foi esse que ela escreveu. Ah, tá no Paramount Plus também esse filme. Ah. É original Paramount Plus. E logo na sequência tem Art Punjab, nossa querida Kalinda, aqui por Under the Bridge. Eu falei que ela serviu a atuação. No primeiro e no último episódio, essa gatinha serviu a atuação. De verdade. Muita, muita atuação. Gostei bastante. Tem aqui também Micaela Jaé Rodrigues, como Nicolette de Delicate. Ai, meu Deus do céu. Micaela, sai dessa, menina. Sai dessa. Ai, Jojo Todinho, americana, né? Da Vine Joy Randolph, né? Vencedora do Oscar por The Idol. Porra, sim. The Idol. E a turma, por Romanda Real. Uma... Eu amo a turma. Ai, uma turma. A Marina Tomei por Upgraded, né? A grande vilã de Camilinha. Ah, é verdade! A chefa Mega Evil. Sim. Ai. As pessoas se indicam por qualquer coisa mesmo, né, viado? Qualquer coisa a pessoa fala assim: ah, eu acho que eu vou me indicar, menino. acho que tá valendo. Ah, tá sobrando aqui R$200. Né? Olha, Brito, sinceramente. Sinceramente. Vamos passar pra ator de comédia? Ator de comédia agora é convidado, né? Convidade. É, tem Jensen Ackles, né? Gen V, nem sabia que ele tinha feito. Ah, é, por causa do Soldier Boy, né? Pois parece é. Soldier Boy. Tô vendo as outras galera aqui, Jaime Camille, Acapulco, Jaime Camille Lopes vs Lopes, que não vai ter nenhum grande. Timothée Chalamet, Saturday Night Live. Adoro esse ator convidado, né, Di? Ah, é, que ator convidado é sempre o host, né? É, acho que convidado não vai render tanto. É, tem o Bradley Cooper, né? Em Abbott Elementary. Ah, tem John Corbett, né? Aqui como em Just Like That. Aí, viu? Ó, Marvel Simu Liu, The Other Two. Amo. Amo! Marvel Simu Liu. Amo. Jacob Elord, Saturday Night Live também. Ah, por mim já tô. Will Poulter, DB. Quem? Olivia Poulter? Will Poulter, DB. Ah, nossa, que tá com um braço. Gostoso, né? Nossa, mãe. Falaram que ele vai gente, chega e salivou. Ai, porque ele deu uma valorizada, né? O Will Poulter deu uma valorizada muito, muito boa, assim. O tempo curtiu ele muito. Ó, temos um grande convidado de drama aqui também, Nestor Carbonell por Shogun. Por qual? Shogun, essa série que todo mundo amou e três pessoas assistiram. Jess Tyler Ferguson, né, nosso fio de Mother Phil, não. É, qual é o nome dele em Mother Family, gente? Cameron, Mitch. Não, Mitch. Tá em Osbeth. É Osbeth. Não tá nos episódios que eu vi, que eu vi três episódios. Ah, graças a Deus você parou. Vi três episódios. Michael Emerson, em Fallout também. Ó, vai memória, senhor e senhora Smith. Melhor coisa da série inteira. Melhor coisa da série inteira. Wagner Moura, que inclusive tá fazendo aniversário hoje, no dia que a gente tá gravando. Ah, parabéns, Wagner. 48 anos. Meu Deus, Stephen Moyer no piloto do Aspect. Maravilhoso. Stephen Moyer no piloto do grande Aspect. Vampiro Bill, se impressionando cabelo. Que ele aparece aquele grande momento, né? Que tem também. Nossa, vários por Elsbeth, né? Uhum, muita gente em Elsbeth. É. Vai esbeltando toda. Que loucura. A Dakota Johnson aqui nas mulheres por Saturday Night Live. Porra! Mia e Bialik, né? Por Young Sheldon. Mia e Bialik. Jamie Lee Curtis por The Bear. Acho que essa vai estar indicada. Uhum. A presidiária Lori Loughlin aqui por Curb Your Enthusiasm. Ai, presidiária Lori Loughlin. Eu amo. Gente, Curb Your Enthusiasm é meio alta que não acaba nunca, né? Acabou agora, menino. Aparentemente, né? Acabou, sim. Acabou até que volta, né? Ó, Nisse Nash Betts aqui como doutora psicóloga de Eu Nunca. Olha aí, corajosa. Uma grande, grande ícone. Corajosa. Menino, essa eu não vi há muito tempo. Roma Máfia, por Buki. Roma Máfia? Roma Máfia, ela era a enfermeira de Nip Tuck. Enfermeira sapatão de Nossa, achei que era Ronda Mitra, quê? Ah, essa também a gente não vê há muito tempo, né, Rona Mitra? A Laura Benanti fez Elsbeth. Quem não fez Elsbeth? Essa é a grande pergunta, né? Pois é. Que aparentemente todo mundo fez Elsbeth. Só a gente que não. Ó, também aqui a convidada Claire Foy em The Crown. Ah, é. Também tivemos a convidada Olivia Colman também em The Crown. Se fosse o Bombay, tinha se inscrito na atriz principal, né? Eu acho perfeito. Adoro Neve Campbell como convidada em Lincoln Lawyer. Olha aí. Eu amo. A Shida Jones por Silo merece pra caralho. Que um pouco que ela apareceu, ela brilhou. Marcinha Gay Harden por The Morning Show. Né? Marcinha Gay. Alguém fez Elsbeth, você jamais imaginaria. Jenny Krakowski. Eu assisti o episódio dela. É o segundo. Segundo não, terceiro. Sarah Paulson como terapeuta de Senhora e Senhora Smith. Ah, eu pensei que era Sarah Paulson como terapeuta. Ah, esse o episódio dela de terapia é muito chato. Puta que pariu. Meu Deus, Donna Pascal como Patsy Best em Grey's Anatomy. Quem é essa pessoa? É daquele episódio da família do beisebol, que a família fica toda quebrada. Ai, então, amo. MVP. MVP. Isso. Que dá o troféu pra Adelaide. Adelaide. Né? Parker Posey, por Senhor e Senhora Smith também. Todo mundo fez um papel mínimo em Senhor e Senhora Smith. Todo mundo. Todo mundo arrumou ali um trocado. Ganhou os R$200 da diária. Sim. Entendeu? E é isso, menino. Agora resta saber quem vai ser coroado, quem vai conseguir indicação, né? Ah, eu acho que desses que a gente falou, certamente Kim Kardashian. Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. No papel visceral. Entregou falas chama. Incríveis. Entregou, né? Linhas incríveis. Mas assim, se eu fosse um velho do Emma, eu não indicaria só Kim Kardashian. Indicaria Kim, Emma Roberts e Matt Sucre. E cara de Lavigne. É, será? Que cara já foi, já brilhou aí naquela série das fadas, dos negócios que ela participava, né? Ah, é safadona, é safada, né? Ai, ai, saudades. Mas vamos então aqui falar das nossas pautas, menino, que são poucas e não são nada honestas, né? Então acho que a gente pode começar com o Pirulito Liars Escola de Verão, né, Summer School, que encerrou sua segunda temporada. Eu achei que iam ser 10 episódios, mas graças a Deus foram só 8, né? Obrigado, Senhor. E a temporada, a gente já tinha falado no começo, tava sem pé nem cabeça, né? Não tava... Sim, ornando, porque eles criaram essa Blood Rose, que agora tá matando as pessoas, e é sempre as mortes off-screen. Nos episódios não acontecia absolutamente nada, niente, nothing. E você ficava, tá, e aí, né? Aí cada episódio tinha um desafio das pirulitas, e aí chegamos ao derrodeiro confronto, né? Porque os suspeitos de serem a Blood Rose era a mãe das gêmeas, né? A mãe da Kelly... Que não é Kelly, é Kelly, a mãe das gêmeas. A mãe do menino que era o vilãozinho na temporada passada e que morreu. Também tinha os namorados, né? Tanto o namorado de Cremogema quanto o namorado da outra meninazinha lá, que esqueci o nome. Uhum, né? Que elas estavam convencidas que, assim como o Pânico, ia ser sempre os namorados, né? Exato. E psicóloga avulsa. Oh, gente, né? Sumiu a pobre. Doutora psicóloga. Eu e amei aí... Amei Cremogema jogando na geladeira e depois falando assim no epílogo: Ah, ele terminou comigo, porque depois que ele saiu da geladeira quase morreu lá por minha culpa, né? Eu não quis muito. É, aí deu uma estreada bem nas coisas, olha. É. E eu amei esse plot que inventaram do cu, né? Da psicóloga ter tido um filho que foi morto por arte, né? Antes da primeira temporada de Pirulito Liars. E aí você fica assim, meu anjo. Tá do nada e pra nada, que é só pra no final ela dizer que escreveu um livro sobre elas, e aí vai pegar os direitos pra ação narcisista, e aí a psicóloga morre. Morta, morta por arte, né, que fugiu da cadeia, né? Aham, ai que inferno. Eu achei assim, essa temporada, ela pra mim, ela consegue ser pior que a primeira, porque o vilão é ruim, né? E esse plot que a Mouse fica o tempo inteiro lá, ah, escute espaguete, escute espaguete. Só toda hora essa caralho desse escute espaguete. Nossa, gente. E aí quando vem com esse negócio do séquito do Spook Espaguete, que na verdade o vilão é o chefe da Tabata, o dono do cinema. Uhum. Eu falei, ah, gente, não, né? Ah, mas você não achou a motivação dele imaculada? Porra, é incrível. Que ele fala pra ela assim, Tabata, eu fiz tudo isso porque eu, como um homem branco, cis, privilegiado, dono de cinema, não tenho tanto de oportunidades que você tem, porque agora só querem saber das pessoas diversas. Exatamente. Por isso, matei geral. Eu achei o ó. Sabe uma coisa que eu achei muito estranha dessa revelação dos assassinos? Porque aparece o homem, né, tira a máscara, ele aparece como arte, se revela pra Teb, tem toda uma luta com ela. E aparece a mulher, que era a mãe do Supredor, que tinha acabado de aparecer numa cena anterior. Elas mesmas falam, uau, estive na casa de fulano agora. E a querida, tava a voz da mulher, da atriz, mas ela não tirou a máscara em momento nenhum. Eu pensei, será que não gravaram com a mãe do cara? Eu acho que não gravaram, porque a gatinha não tirou a máscara em nenhum momento. Pois é. E, né, viado? Ela sabe. Eu até fiquei imaginando se eles iam, tipo, fazer ela revelar ser outra pessoa, tipo, falava que era ela, mas depois tirava a máscara e era psicóloga, mas não, a psicóloga só foi encontrada depois amarrada, né? Uhum. E eu fiquei meio assim também, porque, assim, eu gostei desse episódio, tá, do final, assim, eu acho que entre as coisas que tiveram de chatice na temporada, esse foi o mais animadinho. Mas eu esperava, em algum momento, que teria um confronto maior do assassino com as outras pirulitas. Porque ele fica só perseguindo a Tabata e as pirulitas ficam, ah, temos que sair daqui. Ah, tem um septo ali, vamos ter que dar a volta no bacon, não sei o quê. E aí chega no final, quando tá tudo resolvido, só pra Cremogema dar um soco na cara do homem, ele dá um grito. Eu falei, tá, mas dá pra ter feito um negócio mais, né, delas todas participarem e tal. Não, eu achei muito, muito ruim, assim. Eu não me incomodo quando é ruim, mas diverte. Eu acho que a primeira temporada é um pouco melhor nesse quesito do serial killer realmente estar ali em ação, matando as pessoas. E aqui não tem isso, porque todas as mortes são de personagens que, tipo, não são nem secundários, são figurantes da série, uhum, né? E que não influenciam em absolutamente nada nos rumos da coisa. Sim, e eu acho que esse é o grande problema de várias pautas que a gente vai falar hoje, que essas obras de slashers e tal, a gente tem duas opções, ou a gente se importa com alguém, se envolve por isso, que é difícil de fazer, então, né, você pode partir pra segunda, ou você faz mortes muito loucas e perseguição e não sei o que e tal, e parece que esqueceram dessa parte em tudo. É sempre morte off-screen. Uhum, é tudo off-screen nessa série, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E aí você fica assim, tá, mas se elas não estão correndo perigo, por que que eu deveria me preocupar? Tanto que eu falei pra você, que pra mim, tirando a finale, que eu acho um pouquinho legal, porque algumas coisas acontecem, o único episódio que eu gostei dessa temporada, assim que eu posso dizer, gostei do episódio, foi o da Casa do Inferno. Porque tem algum tipo de movimentação, tem elas depois invadindo a casa, e fazendo lá a parada GLS... Então, eu até fiquei um pouco mais... Achei um pouco mais interessante. Mas como um todo, ruim demais. Nossa. Mas você não ficou animado pra terceira temporada com elas de máscara no corredor, taco de beisebol e tal? Nossa, não. Espero que cancelem. Porque Tabi falou agora que ela vai fazer os filmes muito mais empoderados, né? Chega de homem na vilania. Agora mulheres. Aí eu vi em algum lugar, eu não me lembro aonde, que aparentemente já tava registrado... O subtítulo da terceira temporada. Eu vi em algum lugar. Deixa eu botar olhar aqui, porque terceira temporada de PLL Summer School, que eu vi em algum lugar que eles tinham anunciado. Nossa, tô vendo aqui um tu... Meu Deus, fez o site do, do... O site do Thiago Romariz fez... Não, é possível. Fez uma matéria com o final explicado de curso de verão. Olha. Final explicado, tá? Oh. Ah, não, não é possível. Mas eu confesso que eu ri da cena delas falando com a psicóloga depois de tudo que rolou, né? Que é essa da Cremogema falando do namoro. E aí o povo, ah, voltei com fulano, fiz isso, fiz aquilo. Fulano que tava no cinema, graças a Deus, não foi morto pelos delinquentes. Uhum. Graças a Deus. Gente, eu tô besta com esse season finale de final explicado. Não é possível. Ah, eu não tô achando. É só porque eu e queria... uma coisa, uma tradição que o PLL mantém, né? Tanto da original quanto nessa, é de gente feia, né? Homem feio, principalmente. Nossa, não salva um, né? Se bem que o namorado da bissexual, eu até achava, dava um valor, assim. Dava um pequeno valor no namorado da bissexual, né? Que trocou ele pra ficar com Jen, essa grande mulher seduzente. Mas assim, você tem alguma coisa pra dizer, essa temporada fracassada total, muito fracassada essa temporada. Muito, muito, muito, muito fracassei. Sem condicione. Humilhada. Humilhado fui eu que tive que assistir 8 semanas. Não teve que assistir nada, você quis? Ai, eu me odeio, né, amigo? É isso, e vai ver a terceira. Não vou, não. Para. Vai sim. Me respeita. Chega aí, season 3, Poder da Mulher Sapatona. Você vai estar lá. Ah, é que agora a Mouse ficou toda feliz, né? Que tem mais uma queer no grupo, né? Ficou toda feliz. Falou, ai, agora tem uma queer. Mas é isso. É isso, menino. Summer School, então. Um beijo. Né? Assistam, viu, gente? Muito bom. Não. Menino, e o Lacre Cis aqui, né? Que Janequine fez agora, hein? Vou te mandar o Lacre Cis pra você ver. Vou botar lá no nosso grupo, que aí depois ela não pode opinar sobre Lacre Cis, né? E esse Lacre Cis aqui. Olha aí o Lacre. Acho que agora a comunidade vai apoiar ele, hein? Não é, menino? Acho que agora vai. Esse fotão aí, né? Essa pose. É imponente. Porra. Olha, né, essa suposta perecheca toda peluda. Garoto. Olha, Brito, sinceramente. Nada contra as perechecas peludas, gente. Né, devo até ter amigas que têm. Não sei, mas devo ter. Mas seguindo aqui, então, já que você não viu, vou falar aqui do filme da Jessica Alba pra Netflix, né? Alerta de risco. Trigger Warning. Que é assim... ruim. Eu fiquei pensando, Jessica Alba sempre foi uma atriz limitada, né? Desde a falecida Dark Angel, né? Você lembra Dark Angel, né? Sempre um foi... Jensen, né? Sim, sempre foi fracassadíssima. E aí ela virou a milionária do universo dos cosméticos, né? Várias empresas e tal. E aí eu não entendi o porquê que ela decidiu do nada, falou, vou atuar num filme pavoroso, que ela é uma militar, né? De um grupo especial do Exército ou da CIA. Que ela é fuderosa, luta muito, tem uma obsessão com facas, né, adora dar facada nos outros. E o pai dela morre, numa cidadezinha do cu dos Estados Unidos. E ela volta pra lá pra fazer um enterro e tal, o pai dela deixou um bar pra ela de herança. Só que na frente do bar do pai dela, o pai dela tem uma mina, né, uma mina. E ela descobre que o pai dela morreu soterrado na mina. E aí ela começa a investigar e descobre que, na verdade, a mina dá num complexo de armas do exército. E os ladrões estão entrando pra lá pra roubar as armas e vender, né? Caso de tráfico de armas. E aí ela decide que ela vai acabar com isso tudo, né? Só que os vilões é um senador, o xerife da cidade, que foi o primeiro namorado dela, e Jake Wary, né, de Animal Kingdom, que é só um traficante mesmo safado. E aí ela decide usar toda a sua inteligência, né? Toda a sua sabedoria e toda a sua trilha de guerra pra acabar com essa facção criminosa. Mas assim, Esse filme é tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele vai fazendo você perder as esperanças e a vontade de viver conforme você vai assistindo, né? A única coisa que eu gostei nesse filme foi que temos, além do Jake Warren, né, que aparece infelizmente um pouquinho, Gabriel Basso nesse filme, né? E Gabriel Basso, ele... Um sabor. Né, está um sapore, né? Ele está um sapore nesse filme. Eu vou até procurando ver se eu acho uma imagem dele nesse filme. Gabriel virou astro de ação, né? Depois daquela série que ele fez com a gente. Sim, ele tá no Night Agent, né, menino? Uhum. Supostamente ele tá nos Estranhos, mas eu não vi ele nos Estranhos, menino. É, pois é. Eu fiquei pensando, será que era dos avulsos do bar? Quando eu acho que sim, Cheeseburg? É a única coisa que justifica, porque... Ou será que era um dos assassinos mascarados? Cara, só se for, assim, sei lá, no segundo vai aparecer, porque pra mim deve ser algum dos bestas do bar. Porque é o único jeito, né? Porque eu fiquei assim, ah, Gabriel Basso. Aí, obviamente, quando você vê um nome que você conhece, você fica procurando no filme, né? E aqui não é o caso. E eu fico, olha, Brito, sinceramente, cara. Poxa, não tem nenhuma foto dele boa no filme, Leoz, mas ele está um sapore barbudo, né? E muito ruim esse vídeo. Depois eu procuro nos blogs especializados. Ah, é, você tem acesso a blogs especializados, né? Tenho. Mas é bem ruim, né? Bem ruim. Tô esperando, então, passem longe desse filme. Passem longe, longe. Mas longe. Você já foi mais paciente com filmes de ação ruins da Netflix. É, mas é porque esse não tem nem ação boa, né? Porque quando tem ação boa, movimentada, eu até dou um desconto. Mas esse aqui não tem nem ação boa. Você não acha que é misoginia? Porque se fosse Chris Hemsworth no lugar de Jessica Alba, você estaria falando bem. É porque se fosse Chris Hemsworth dando porrada nas pessoas, eu acreditaria, porque o Chris Hemsworth tem 1,90m e 100kg. Agora, Jessica Alba derrubando homens 3 vezes maior que ela, eu fico realmente um pouco assim, tendo que trabalhar o caso da suspensão da descrença, o negócio, né? Ainda que ela seja uma grande agente fodona, inacreditável, maravilhosa, eu fico assim, essa narradinha. Mas quando Scarlett Johansson fez isso em Viúva Negra, você gostou. Ela é heroína, super-herói. Ela não tem poder nenhum? Ela tem o poder de ser gostosa. Tá. Ela tem o poder de ser gostosa. E ela sabe que ela é, tá? Mas muito ruim, gente, esse filme, pelo amor de Deus. Sai fora. Não, nunca imaginei. Agora, o outro filme ruim... Olha. Killer Body Count, né? Killer Body Count. Primeiro filme aí do Tube que a gente foi assistir, né? Eu vi esse filme lá na gloriosa locadora virtual, né? Na locadora virtual. Tava lá disponível. E eu falei assim, o pôster é horrível. Qual a condição, a chance dele ser bom? Mas eu falei assim, ah, gente... Não temos nada na pauta, né? Então, why not, né? Tanto que a pessoa mais famosa do elenco dessa série é a menina que faz o papel da protagonista de Sangue e Água na Netflix. Que é a meninazinha que dá pro menino que tem a cara amassada pelo peso de... Aquele peso de fazer ginástica. Uhum. Dá não, ele só dá uma chupadinha nela. É, que ele faz um chups pra ela. Uhum. Ela é a mais famosa do elenco, tá? Que ela é uma das protagonistas de Sangue e Água. É a mais famosa do elenco. E eu tô vendo aqui que ela tá em outro filme glorioso do Tube chamado Invasive. Menino, tem vários filmes do Tube que a gente podia ver. Tem Invasive, The Sin Turn, né? Sin, de pecado, Turn, uhum. Deadly Invitation... E This Never Happened. Eu vou mandar os posters pra você ver. Ah, eu vou refletir. Porque olha... Devem ser obras cinematográficas inacreditáveis. O pior, menino, é que esse filme ele podia ser divertido. Porque ele assim... Ele me lembra muito aquele filme do Kevin Bacon, do acampamento pro GLS, né? Que é péssimo também. Que é horroroso. E aí fale, né? Não, é porque você sabe que eu tenho um fraco para acampamento, né? E aí, sim. Esse filme começa, a gente conhece a querida, prezada, não vou lembrar o nome dela. mas é uma grande safada, né? Que a menina que tá tentando seduzir todo mundo nos lugares que ela vai, ela fala, sou virginha, vamos se masturbar junto. E aí, ela é mandada pelo pai pra esse acampamento de reforma de jovens degenerados, né? E ela chega lá... Pega no flagra, né? Se tocando para o seu namorado se tocar também, né? Isso. E aí ela chega lá, ela conhece Eugene, né? Que é o cuidador do acampamento. Sua irmã, não sei se é Tammy o nome dela, se não for vai ser... Tammy Gretchen. E aí você vê de cara que Tammy tem um side cut cacheado, bizarro. E o Jim tem uma cara de sex offender foda. E aí eles ficam assim, ah, aqui no acampamento a gente tem homens e mulheres, mas ficam separados. E aí tem um momento da tentação que a gente vai ver. Você já vê que o negócio não tá certo de jeito nenhum. Mas o pai de safada fala assim, ah, uma grande ideia, né? Por que não? Não, e o padre com cara de mega evil do caralho. Sim, nossa, grande surpresa o padre ser mega evil, né? Porque realmente ele mal deu sinais. Quando eu for mega evil, haverá sinais. E aí, eu ia te falar o seguinte, não acho safada uma atriz ruim, né? Comparada ao restante desse elenco. Eu acho que ela... Mas menino, a cara dela é de atriz ruim, né? Ela tem uma cara de atriz ruim. Ela tem uma fisionomia, mas eu acho que ela convence bastante nas cenas dela sedenta, né? Então, acho que ela... Não, acho tá que de boa. Assim, sedenta. Até gosto da cena que bota ela pra ajoelhar no milho. Uhum. Eu acho que ela tá bem. Mas eu vou te relembrar o pôster do filme pra você ver, olhar a cara dela. E ela tem uma cara de atriz ruim, né, menino? Olha, tem uma cara de atriz pornô. Ela parece, inclusive, que ela tá usando lente de contato, porque esse olho neném dela. Ela é bichinha. Mas aí, safada vai pra esse acampamento, né, menino? Pra se purificar. Uhum. E logo que safada chega, ela vê... Daniel. Rob, né? Rob ou Chris? Não é Daniel? Daniel? Tem Daniel nesse filme? Eu achava que era Daniel. É Dan. Dan. Que vem todo sensualizando, né, menino? Já. Já vem sem camisa e tal, fazendo todo um... E eu amo que esse filme é dirigido por uma mulher. E ela fez o favor de aproveitar o seu poder enquanto diretora, né? Para percorrer o corpo masculino. Ah, ela objetifica lindamente os homens. As formas mais vulgares possíveis. Né? Ela objetifica com gosto. Até porque quando a gente tem a cena do buraquinho da janela, viado, essa mulher passa 3 horas e meia... ali, uhum. Né? Ela fica ali, ó, só admirando a figura masculina, né, cara? Eu fico desse, assim. Mas aí esse filme, ele cai no problema que a gente falou de PLL. Todas as mortes ou são off-screen ou são iguais, porque a primeira que a gente tem é do primeiro gostoso magrelo que tá comendo a menina na grama, né, aí safada vê. Ela tava com a amiga, mas ela e a amiga tinham acabado de ver Tammy transando com alguém que elas não sabiam quem era, né? Sim. E aí é Cami o nome de safada, né? Importante falar. Isso, Cami. Cami tava com a amiga sapatãozinha, né? E sim, aí... É, né? Sim, toda hora, sim. Dá vontade. Ela fica congelada aí... quando vê o menino lá, o ruivinho macetando a outra. Sim. E aí a amiga sai correndo, quando vê que tem mais gente transando na grama, e Cami fica lá olhando. Aí, de repente, a menina vai embora, né? Fala, ai, não gozei, não acredito, você é foda. E aí esse gostoso levanta, mostra a bunda, mostra tudo. E chega o assassino, dá uma empalada nele, enfia um negócio assim, pronto. Tipo, deixa ele cair lá na grama, Cami sai correndo, gritando, o que que tá acontecendo e tal. E aí é o Gene e Tony. Que isso, menina? Aconteceu isso não, tá doida? O fulano só voltou pra casa, se curou. Aí você fala assim, ué. E eu amo que limparam a grama, né, menino? Que deve ser sangue de grama, né? Muito, sendo que eles estavam transando, né? Na hora. Uhum. E, não, e o pano que eles estavam transando está lá, no chão. Sim. Aí Camila desacreditada por todo mundo, fala, ó, galera, morreu todo mundo, tal, povo, imagina. Aí eu, tá, beleza. Vamos esperar que as próximas mortes sejam melhores, né? A partir daí, as meninas criam uma teoria que eu achei que poderia render, que é de que quem goza morre, né? Ah, é verdade. Então a gente fica pensando, bom, a partir de agora a gente tem que acompanhar as desventuras sexuais deles pra ver quem vai gozar. Só que eles já... Aí eles pegam o menininho punheteiro, que tá lá, né, o que passa sabão nas costas dos amigos, no, na cena do buraco. Não é, menino? Banheiro. Que delícia, né? É, o menino dá uma jorrada furiosa. Todo solícito, né? Foi, foi. O menino se masturba no confessionário, né, do... do... da igreja. Porque é tudo religioso, né, nesse acampamento. E aí, Cami já tinha dito assim, ó... é, morreram e tal, não sei o que, é o diabo que tá vindo atrás da gente. Aí o povo ignora, o menino vai lá bater seu punhetinho, de repente o diabo aparece no lugar do padre e mata o menino como? Empalado. Também. Aí você fala, bom, mais um que gozou e foi. Nisso sobram dois meninos só, que é Daniel e o gostosinho da academia, né? Gostosinho da academia. Aí o gostosinho da academia vai, encontra a menina e... né, na última vez que chupei você nem gozou e tal. Ele, ah, não, mas vamos de novo. Ela, não, agora eu quero que você faça em mim. E ele vai lá, dá uma ajoelhada, a menina dá uns gritos gigantes. Ele falou assim, pô, não acredito que ninguém ouviu, né? Aí eu fiquei pensando, como é que você sabe? Ela acabou de gritar. Só porque não apareceu ninguém instantaneamente, você sabe que ninguém ouviu? Ela é porque as paredes aqui são muito grossas. Aí você pensa, bom, já que ele não gozou e ela sim, agora ela vai morrer. Aí não. Matam ele. Ele tem uma cena. Que eu acho que a cena mais legalzinha do filme é a perseguição dele, que ele se esconde na cabine, sim, sai deixando sangue, tá minimamente boa. Mas aí o assassino vem, empala ele e joga um peso na cara. Na cara dele, que depois ele. É a primeira morte que eles mostram pós-morte, né? Que o uhum. Tá com a cara toda carcomida. E aí a Tony fala assim: ai, gente, um acidente, né? Que aconteceu a Elton. Como assim, garoto? Acidente é esse que a pessoa. Esmagou a própria cara com peso. Exatamente. E aí, isso aí é mais ou menos uma hora de filme, né? Porque o filme tem uma hora e meia e demora pra chegar elas espiando eles no chuveiro, é quase uma hora. Aí sobra só as meninas, não sei o que, e Dan. Aí tem uma cena que pra mim é uma das melhores também, que é quando Cami e Dan vão pro quarto dos dois irmãos. E aí chegam os dois irmãos transando. E eles estão escondidos atrás do urso, né? Tipo, um urso empalado. Que tem, não assim. Tem a parte de baixo que daria para ver as pernas deles. Exato, aí ninguém vê eles. Eles ficam lá transando contra o urso e Cami empurrando o urso de volta. Ridículo, mas eu acho que é um ridículo. Poderia ter mais, pelo menos ia se divertir com o filme. Enquanto isso, as meninas estão. Ai, nada tá acontecendo, né? Aí tem uma que morre no jantar, né? Comendo um negócio lá envenenado, fica loira. Ela envenena, né? Que a Tami fala assim, vamos fazer a última ceia. Isso. Aí essa loira morre já e você fala, ah, que bom, mais uma que morreu idiotamente. Aí fica Sapatão, Cami e a outra menina perambulando por aí. Aí nessa hora, assim, pra mim, quem tinha que ser assassinado era Sapatão. Era a única que fazia sentido, ela correu ali no início e tal. Mas o filme não tem coragem, né? Segue umas perseguições sem sentido. Aí, tipo, uma das meninas some. Cami tá com a Sapatão fugindo, tá não sei o quê. Viado, daqui a pouco, Cami se esconde lá na sala do Santos com a Sapatão e fala assim: bom, comer pra que vamos todos morrer, né, minha irmã? Agora você quem eu sou, quero transar com você, não sei o quê, vem. Elas começam a se pegar loucamente, você fala: quê? Tem um assassino aí fora, né? Aí. Assim, todo momento, de repente, a câmera é jogada num porão, assim, e a amiga é levada, você pensa, bom, claramente a amiga, né, armando com alguém. Aí, viado, Cami acha uma sala cheia de TVs dos anos 60. De monitor velho, né, menino? Né? Que tem os pais, os avós, as crianças, tudo, dizendo, ah, eu aceito tudo que for feito pra tratar meus filhos, meus netos. Pode matar que. Meus filhos. Expurgo o pecado, aí Cami fez, ah, não acredito, papai me chamou aqui pra morrer. Ah. Aí, Cami vê umas câmeras, que é uma cena fakeíssima do assassino correndo atrás da amiga dela. Eu falei assim, gente, não é possível que essa menina não seja assassina com essa cena aí. Ela tá tipo assim, ah, assassino, tipo, correndo, sabe? Aí você pensa, bom, agora vamos ter a revelação. A única coisa que falta, né? Porque morte boa não teve. Não. Aí tem. Ah, tem a outra amiga que morre com. Eles pegam aquele incenso, né? Aquele negócio de. E taca na cara dela. Taca na cara da menina. Aí Daniel também morre no meio da floresta em algum momento. Que eu acho que é um pouco depois que a Cammy vai atrás da amiga. E aí, viado, aparece um grupo de gente mega evil com vestido de diabo. É tão escrota. Não, você percebeu que, tipo assim, o grupo de diabos mega evil aparece, tá amarrada a outra menina que ainda tá viva, né? Antes dela levar o negócio na cara. Tá amarrado um monte de gente, o Eugene e tal. E a menina, a sapatão, não tá lá. Tanto que a sapatão aparece depois de surpresa. Eu falei, por que que vocês fizeram essa cena toda sem amarrar todo mundo? Uhum. Porque era o maior grupo criminoso diabo do mundo, né? E aí a gente tem a grande revelação que os vilões são os pais que colocaram lá, parece o pai de Cammy, dizendo, ah, você é uma safada, não sei o quê. Pois sua mãe morreu, você virou uma puta, tive que te expurgar seus pecados. Aí, Tony, né, que tava aí, e aí o irmão fala, não acredito, você. Aí ela, ó, quem poderia prever, né? Tô aqui fazendo adolescente ajoelhar, matando adolescente, pô, mas não, não sou vilã, não. E o grande padre mega evil. Sim, quem poderia prever, né? E aí tem uma cena grotesca que aparece o sapatão pra salvar a Cammy, atira no padre, não sei o que, faz um monte de coisa. E aí o padre fala pra ela assim, lembre-se, tá? Que essa menina tava sumida, ninguém se importava com ela, tá? Então todo mundo queria saber da safada. Ele vira pra sapatão e fala, você é a maior pecadora de todas, eu vou acabar com você, você vai queimar no fogo do inferno. Aí Cammy aparece e fala assim, ouvi alguém falar em fogo do inferno e joga uma tigela no padre e o padre começa a queimar. Viado, que cena patética. Ridículo. Ridículo demais, meu Deus. É muito ridículo. É muito ridículo. E aí... E aí eu te falo assim, Sassi, pra mim não é uma questão de orçamento. Eu acho que dá pra fazer esse filme... melhor, mesmo gastando pouco, com as mortes mais inventivas e tal. Okay. Os atores serem ruins também, abraça, faz mais galhofa, faz tipo a cena do urso, né, em várias situações. Mas é um filme chato, um filme dinâmica zero, assim, só não é menos dinâmico do que o outro filme que a gente vai falar do Freud, né? É, exatamente. E, não, e você entendeu o que foi porque elas matam lá os supostos vilões? E terminam correndo atrás de outros vilão de Máscara de Diabo. É, ela revela que eles... Porque tem vários acampamentos, né? Que estão sendo expurgados jovens. Aí elas vão pro que a gente vê no começo do filme, né? Que a mina tá sendo perseguida. Que a gente achou que era um flashback, né? Uma coisa do passado. Isso, aí aparece elas, duas amigas e Eugene mascarado. Matando o assassino. Salvando as pessoas. Exato. Olha... E aí termina essa bomba. E você fica assim, meu Deus do céu. Nem eu tava preparado pra essa ruindade, menino. Porque eu não vi trailer, não vi nada, né? Só vi o pôster e fui na intenção. Falei, pô, pegar esse pôster aqui, vamos ver qual é. Não, não falei, filme de acampamento com esse pôster horroroso, com essa menina com olhado safado, vai ser engraçado, vai ser bom. Mas não. Mas não. Exatamente. Exatamente. Nossa, muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Então vamos ver o que a gente vai falar de acampamento, de lugares, né, esquisitos. Os Estranhos, capítulo 1, menino. Primeira parte da trilogia que vai terminar no ano que vem, né? Olha, boa sorte se você for ver outros, porque esse aí... Em outubro vai ter o segundo, né? E acho que em fevereiro do ano que vem tem o terceiro. E esses filmes foram feitos com R$2, né? Então eles fizeram muito dinheiro, esse primeiro fez muito dinheiro. Fez muito dinheiro assim, porque ele foi super barato de fazer, né? E elenco desse filme. É, Madalene, né? Madalene aí de Riverdale, agora é de Riverdale mesmo. É, a grande Cheryl de Riverdale, né? Nossa Feiticeira Escarlate. Nossa Feiticeira Escarlate, né? E também Froizinho Gutierrez, né? O homem que mais come bem na indústria, né? Sim, né? E assim, eu não sei você, Nen, se você já tinha assistido os outros filmes, vamos botar assim, da franquia Os Estranhos. O filme não, de 2008, não conheço. E o filme de 2018. O de 2018 tá no Prime Video, né? Que é até com aquela Mona, como é que é? Que é o Christina Hendricks e o... No filme de 2018, né? A Christina Hendricks tem o primeiro namorado que arrumaram pra Meredita em Grey's Anatomy, depois que Derek morreu, né? Não é o Dr. Careca, não. É o outro que tinha cabelo. É o Martin? Né? Isso! Martin Henderson, exatamente. E também tem a gloriosa Cremogema no elenco, né? Bailey Madison. E esse filme de 2018, ele é muito interessante. Ele é tenso pra uma porra, né? Ele é muito, muito tenso. E o de 2018, de 2008, que é o que eu gosto mais, esse não tá em nenhum streaming no Brasil, que ele é com o Scott Speedman e a Liv Tyler, né? E assim, esse primeiro é tenso pra uma porra que não passa um alfinete no esfíncter. Não passa, né? Porque ele é muito tenso. E até o segundo, de 2018, também ele é muito bem... assim, movimentado. Ele tem só 1 hora e 25, então ele é um filme super, super culto, né? E ele é dinâmico. Tudo que esse filme aqui não é, ainda mais sabendo que é um filme que vai ser em 3 partes, né? Um filme que vai ser em 3 partes. Então, acho que ele peca nisso. E eu fico pensando, se esse primeiro, que é tipo pra ambientar, estabelecer o universo, imagina o segundo, que é só tipo a ponte... antes da conclusão. Não adiantou nada, porque apresenta esses dois que a gente não se importa e um monte de gente máscara. É, que é essa barra, né, do casal que tá... Eles fazem todo um disclaimer antes, né? Que as mortes violentas nos Estados Unidos... São não sei quantos por cento, que a cada minuto acontece uma morte violenta sem motivo nenhum, pererel. E aí fala que antes dos outros, né, porque esse aqui é o, tipo... Um prequel, né, dos filmes de 2008 e 2018. E aí esse casal tá ali viajando e tal, aí eles param pra comer um lanchinho. Ela é mais tranquila, ele é todo estressadinho, né, ele é todo estressadinho, Freud. Ela é vegana ou vegetariana ou coisa que vá. E aí, por acaso, o carro deles fica ruim. Sim, ficou ruim pro meu carro, pá. Não, eu adoro que assim... Eles estão dirigindo, aí tem um cara que vem na contramão e eles estão se beijando, o cara faz uma cena pra eles. Sim. Aí o Fred fica todo se tremendo, pega meu bombinho, não tô respirando, não sei o quê. E aí depois, quando eles param na lanchonete, todo mundo fica olhando pra cara deles, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? E aí ele vê. A cidade nada carro... suspeita, né? Uhum. Tipo, todo mundo assim, ué, gente nova, carne nova. Aí quando o Fred vai pegar o carro, ele fala assim, o povo começa a dizer, né? Ah, vai custar tanto, vocês vão pro Airbnb, não sei o quê. Aí, Fry, isso claramente é um golpe. A gente parou aqui, não sei o que, fizeram alguma coisa no meu carro, mecânico veio aqui e tal. Aí, Vandinha, que isso, meu amor? A gente acabou de ter um super acidente na estrada, você pode ter danificado o carro. Eu fiquei, quê? Só porque você deu uma freada? Me poupe, querida. Me poupe, se poupe. Cheryl sempre, né, viajando. Aham. Uhum. E vale dizer, você falou da bombinha... Essa bombinha do Freud é ótima, né? Porque ele quer estabelecer que Freud tem essa questão da asma. E aí, em algum momento do filme, ele volta na cidade porque ele esqueceu essa porra dessa bombinha. Meu Deus, não posso viver sem minha bombinha. E depois, quando tem o pega pra capar, foda-se a bombinha. Ele não tá nem aí pra porra da bomba. Ele não lembra que ele tem asma. Entendeu? Então eles colocam esse elemento que supostamente era pra ser muito importante, né? Que em algum momento ele ia sentir falta de ar, essas coisas. E não serve pra nada. Não, e assim, eles ficam sem carro porque o carro pifou. É. Aí empresta um carro pra eles irem pra casa, pro Airbnb, no meio do mato. Aí fica acontecendo umas coisas estranhas, né? Chega um assombrado, ah, Tamara tá aí, não sei o que, ele, ai, que estranho, não sei o que. Beleza. Aí quando o Cheryl fala, menino, esqueci sua bombinha no carro, né? No outro carro que foi na cidade. Fred fala assim, eu tenho uma solução. Tem uma motocicleta velha ali, né? Vou pegar a moto. E vou lá. Aí eu fiquei assim, bom, vai ter alguma cena muito foda com essa moto sendo atacada. Porque senão ele ia de carro, né? Afinal eles foram pra lá de carro, não tem por que pegar uma moto avulsa de que não é dele. Mas não, tem uma cena desse homem de moto no meio da floresta. Esse homem compra um X-Book e passa por Gabriel Basso. Pede pro cheeseburger da moça vegana, a mulher olha feio pra ele, todo mundo olha feio pra ele, e ele volta pra casa. Ele demora 1 hora de filme pra fazer isso, enquanto isso o Cheryl tá andando nessa casa, vendo gente, mas não vendo gente, né? Tipo, toda hora. Ai, que susto, e não aparece ninguém. Tá sempre mascarado assim, olhando pra ela, a gente, ela não vê. Eu falei pro Sassi, gente, eu passou uma hora de filme e tá só assim, vem aí, né? Vem aí, vem aí, vem aí. De repente, menino, quando o Sherry vê a primeira mascarada lá, dá um grito, sai correndo. Fresh chega com o X-Bug e fala assim, o que que aconteceu, meu amor? Aí ela... A luz apagada, a mulher dentro do armário. Uhum. Ela tem alguém aqui dentro, ele tem certeza, tava tão escuro. Eu fiquei assim, ué, mas tava escuro, você viu uma pessoa, você... O quê? Aí ela fala, ah, mas vamos comer então. Eu fiquei assim, o quê? O que tá acontecendo? Não, eu amo. Mascarado, eles estão na casa. A casa é toda de madeira, mas por incrível que pareça, não faz nenhum barulho de nada rangendo em nenhum momento, né? O cara está sentado numa porra de uma cadeira de balanço e ninguém percebe. Ah, deve ser muito bem lubrificada essa casa, WD-40 bombando. Porra, só assim que explica, né? E a Sherry tem algum problema auditivo também. Sim. Aí eles vão comer esse cheeseburger, aí fica pingando um ketchup, assim, aparentemente, nas coisas, né? Ela... Ai, amor, você é muito, muito bagunceiro, meu. Olha isso que você tá fazendo. Aí ele passa ketchup na cara toda, ah, vem limpar com seus lábios, não sei o quê. E aí ela vai e passa um guardanapo na boca dele, uma cena linda. Isso que eles passaram na barra da geladeira, né, menino? Compraram um monte de servo e a geladeira tava desligada. Tururu. Eu adoro que esse é uma cidade que não tem nada. Que o carro deles é demoradíssimo ficar pronto, tem que acabar toda a road trip. E aí, quando ela vê a geladeira, ela liga pro proprietário e fala: você pode mandar alguém vir aqui com essa geladeira? Uhum. E o dono caga, né? Obviamente. É, aí por acaso ele aparece depois lá. Né? Aí eles estão comendo esse cheeseburger e de repente ela começa a notar esse ketchup muito incisivo, né? E por acaso o ketchup não tá saindo do marido. Aí eles olham pra cima. Não entendi até agora se era um corpo, se era um animal. Como é que tá pingando? Uhum. E aí começa o barata-voa, você pensa assim, bom, agora vai acontecer alguma coisa. Mas não, a meia hora do filme é eles correndo de um lado pro outro, os mascarados olhando de longe. Não, eles correndo não de um lado nada. Pro outro. Você fala assim, se eles corressem de um lado pro outro e fossem pra cidade, fossem pra outro lugar... É, não, eles vão, tipo, eles saem da casa e voltam pra casa, saem da casa. É no mesmo espaço, o tempo inteiro. O máximo que eles vão é pra debaixo da casa. É tipo um esconde-esconde. E é tipo assim, os mascarados toda hora estão vendo eles, já podiam ter matado, mas sigam só na tortura psicológica, né? Que não é entretenimento. Ai, ai. Aí Freud acha uma arma, né, menino? Freud acha uma arma e aí pensa assim, ai, vou matar os mascarados, né? Aí ele dá um que tiro foi esse e não é no mascarado. Era o dono da casa que tinha chegado pra consertar a geladeira, né? E aí, menino, ele fica nessa barra aí e não consegue mais ajudar. A partir daí ele só chora, né? Só chora. Aí eles estão uma hora amarrados nas cadeiras, assim, aí ele... Ai, eu te amo tanto, quer casar comigo? Ai, eu quero sim. Eu pensando assim, aham, vai morrer daqui a pouco. E é exatamente o que acontece. Minutos finais, eles dão uma empalada em Freud. É, eles tentam matar os dois do mesmo jeito, né? Tentam matar os dois do mesmo jeito. Dá uma empalada em Freud, depois dá uma empalada em Sherry. Só que... Ah, mas podiam ter sido mais incisivos com ela, né? É, rodar, girar como fizeram com ele, né? Só que não acontece. E aí dá tempo da polícia chegar e achar ela. E aí termina o filme com ela no hospital, né, menino? Bom. É, mas depois ela já morre, né? Não. Você não viu pós-crédito? Pós-crédito? Tem. Me relembra. É porque ela tá, eles revelam que ela tá viva no hospital, né? Tem um corte abrupto assim, ela tá lá e sobe os créditos. Aí depois dos créditos ela vira pro lado do hospital e tem um mascarado em tala dela. Ah, mas com certeza é coisa da imaginação dela. Com certeza. É sonho, porque, né? É, porque ela tá acreditada nos outros dois filmes. Ela tá acreditada. Então ela vai ficar boa... E vai voltar pra vingar Freudzinho. Que esse sim ficou com Deus. Esse tá. Ela tá acreditada nos dois filmes, capítulo 2 e capítulo 3. Acreditada. Então ela vai, com certeza, voltar pra vingar. É, no 2 a gente deve ter mais da amiga dela que queria pagar uma passagem, né? Ela ir direto pra lá. Amiga, você tá presa nesse fim de mundo, paga um jatinho pra você agora. Filho, amiga, não vai chegar. É, não, e o Wi-Fi funcionando lindíssimo, né? O Wi-Fi funcionando belíssimo aí. Eu espero que seja mentira, mas aqui no IMDB tá dando que o capítulo 2 tem 2 horas e 42 de duração. Tá. Ah, se eles demoraram 1 hora e 40 pra matar 2, que na verdade matou só 1, né? Imagina agora que vai ter uns 3 personagens. E o 3 tá dizendo que tem 2 horas e 15, tá? Meu Deus, pra quê? Complicado. Mas é isso, gente. Mais um filme ruim. Esse eu fiquei muito feliz que eu não vi no cinema, porque eu até tava animado pra ver no cinema, porque, como eu disse, eu gosto dos filmes de 2008 e 2018. Mas depois que eu vi a pataquada, que é esse aqui, eu não vou botar... Eu li assim, porque essa trilogia nova vai explorar as origens dos assassinos mascarados. Eu falei, a gente não precisa de origem. É um monte de gente demais. Tem uma fala que tá no trailer, que é a Cheryl pergunta, por que você tá fazendo isso com a gente? Aí a pessoa responde, por que você está aqui? Vocês estão é aqui. Isso. Eu falei, nossa, que desenvolvimento, hein? Não é, menina? Ai, meu Deus do céu, cara. E aí, menina, a gente tem um filme que eu assisti ele, né, por acaso, assim. Quando eu baixei meu filme do YouTube, eu baixei esse, que eu vi a capa. E também achei a capa super, assim, complexa, né? E aí falei com o Leozio, falei, olha, se eu fosse você... Depois que o Leozio me acusou que a pauta era criminosa, eu falei assim, se eu fosse você assistir o filme de Miami, acho muito melhor. E aí, ele falou, não vou ver. Eu falei assim, tudo bem, vou me conformar com isso. E aí, ontem ele botou assim, o que você não me pede, que eu não faço chorando. É a sua sorte que eu tava com o tempo, viu? E aí, ele tava assistindo o grande hit, né? What's Happening in Miami, né? What's Happening in Miami, que tem como pessoa mais famosa do elenco a Annalise, né? Gabriela Bass. Que foi protagonista de Um de Nós Está Mentindo, né? One of Us Is Lying. Ela foi a protagonista aí dessa grande série que durou 2 temporadas. E assim, esse filme, eu acho que ele consegue dar a volta em ser cretino nele, né? Eu acho que esse é o filme que... É o tipo de filme que a gente consegue ver de boa, tranquilo, a gente acha divertido. Porque ele não se leva a sério e ele tem essas reviravoltas meio malucas, né? Que a gente tem essas 4 amigas que estão indo passar o Spring Break em Miami. Só que a gente sabe que a Autumn, né? Que é a influencer, a mais famosa do grupo. Ela desapareceu. E que nesse momento, a Maika... é a principal suspeita de ter do desaparecimento dela. Então aí a gente vai ver como tá sendo esse Spring Break deles lá em Miami, né? E o filme já começa com a lacrada da Annalise, né? Porque ela vê os meninos lá brincando e debochando da Taylor, que ela é a amiga mais frágil, se é que a gente pode dizer assim. E ela vai lá defender e é lacra atrás de lacra, né, Leo? Nossa, na disputa de lacrada, ela... Porque o homem tá lá, você é uma nota tal, nota 5. E não quer falar comigo, por que você não quer falar comigo, seu cinquinha? Aí, viado, essa loira dá um pinote lá na direção da amiga. Chega pro homem e fala assim, você tá achando que quem? Com esse seu pintinho minúsculo aí, mexuruca, não sei o quê. Aí o homem sai humilhado, ela super empoderada. E aí o que eu mais amei desse filme é que assim, começou esse filme, eu achei que loira era super legal, né? Super defensora das amigas e tal. Acho que ela tinha cara de problemática, menina. Beat maior, né? De repente, menina, essa mulher vira o diabo, começa a humilhada, as amigas também a cada cena. Toda hora que ela tem uma oportunidade, ela humilha essas amigas, né? É, porque assim, o filme, eu acho que o filme, como você falou, ele dá bem a volta, mas ele, a primeira uma hora, assim, é uma forma também, tipo assim, tá as mulheres no presente, né, conversando com o detetive Vesga, que a mulher tá sempre um olho no gato tudo no peixe, aí o detetive Vesga, por que que aconteceu isso, quem era fulaninho, não sei o que, e as amigas só assim, ó, namorou traficante, o homem que ela tava saindo era traficante. Perigosíssimo. Aí o detetive Vesga, que isso, um menino ótimo, conhece toda a família, não sei por que você tá falando isso, garota. E aí voltava pro passado e era Pitbull tocando, né, nas caixas de som. Essas mulheres lá, Mr. Trio 5, e a loira só lacrando elas. Você seu sapato nojenta, frágil, não sei o quê. Você queria ser eu, não tem seguidor. Você, amiga, tá traindo seu namorado, vou contar. E aí eu falo, gente, mas por que ela tá tão odiosa com a minha amiga? Não entendi. Ai, eu amo muito. Eu amo muito. Porque ela fica insistindo, né? Fica falando assim, ah, não. Esse menino aqui é super legal, super do bem, super maneiro. Aí depois ela fica assim, você beijou ele. Traindo seu namorado, sua safada. Aí ela falou assim, não. Nada a ver, cara, sabe? Tipo assim, foi o ângulo da foto e tal. E eu amo que a latina, né? Porque, caraca, esse filme é muito... Agora que eu parei pra... Toda a diversidade das amigas, né? O grupo é a diversidade, né? Porque a Autumn é loura, a Maika é negra, a Taylor é asiática e a Shea é latina. Latinx. É. Latinx. E ela só fica com a Shea assim o tempo inteiro. Já comeu? Já comeu ou tá tomando cachaça? Por isso que tá magra desse jeito. Tu não come? Ela fica assim o tempo inteiro. E aí eu amo que no presente, elas estão lá juntas, né? E aí elas falam assim, ah, não, porque a gente mentiu. No meio do restaurante lotado de pessoas, ela não... Porque a gente mentiu. Não, a gente não mentiu nada. A gente só contou parcelas de verdade, entendeu? E aí... No só omitiu, Luna, né? Só omitiu. Porque elas ficam o filme inteiro jogando pra cima do namorado traficante, né? Que é o namorado traficante. É que não é muito difícil, né? Que é uma casa decorada com armas e câmeras. E o namorado traficante fica assim. Eu sou super do bem. Sou super tranquilo. Sou super show. Detetive Vesga acredita nele. Acredita nele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não tem um minuto. Tava falando, ela, ai, gente, traficante tão do bem. Um homem certo. Um bom partido. Não tem um minuto que ela não acredite nele, né? E aí começa a aparecer na televisão. Não, porque agora as meninas são as principais suspeitas. Acharam o corpo. Loura está morta. Loura is dead. Né? Loura is dead. E aí, menino, eu amo que tá nesse clima de tensão, né? Assim. E de repente, corta pra uma cena, como o Léo disse, tocando Pitbull. O povo esfregando a xereca no chão, o tempo inteiro um desespero. Um desespero do caso. Não, e esse filme é maravilhoso, porque ele fica tentando criar outros suspeitos do nada, porque tipo assim, o Alton tá se envolvendo com esse traficante, beleza. Aí ela começa a dar em cima do outro menino bonitinho, na praia. Ah, vem tirar foto comigo. Sim! Ah, vem não sei o quê. E aí você pensa assim, por que que tá surgindo isso, né? Daqui a pouco... Ela fala assim para as meninas, amigas, vamos para casa do Cameron, ele é muito legal. Não, mas para mim foi o auge. Eu dei essa cena 10 vezes, ela chamando essas amigas por causa do Cameron, não, traficante, vagabundo. Aí o bonitinho do nada vira para ela e fala, quem é Cameron? Ela, meu namoro. Mas você tava toda dando em cima de mim, ela, eu dando em cima de você? Garoto, se enxerga que eu ia fazer isso, não sei o quê. Esse homem começa a se descontrolar, começa a dizer que tá fazendo gaslighting com ele, com o amigo. Uhum. Ela tá agindo como se eu fosse doida, ela que é doida. Amigo, vamos embora. Falou ele, eu vou matar. Eu falei, gente, do nada. Do nada. Mas a gente que tinha visto antes, né, logo depois que ela conhece esse bonitinho, ela fala assim, nossa, muito borracha fraca, sem a menor condição. Nossa, muito bonzinho. Não deve nem, né... Maceta forte. E aí eu amo, porque essa virada de chave dele de in love pra de repente eu vou matar ela é muito. Só porque ela deu em cima de mim foi pra casa de outro. Não leva 2 minutos, é muito engraçado, cara. Fico assim, meu Deus, que maravilhoso. Não, e aí eu amo que logo aí... depois desse vou matar ela. Vem a cena que a Taylor chega pra ela. E aí eu confesso pra vocês, sabe? Talvez eu não tivesse prestando atenção. Mas eu achei que a gata chegou do nada pra Alton, né? Fala assim, oi amiga, tudo bom? Eu tava aqui pensando, não sei se eu tô lendo errado a situação, né? Mas tenta beijar a menina. Aí a loira, então, alguma coisa no jeito que eu falo, que todo mundo acha que eu quero pegar as pessoas, porque... E eu, assim como o Alton, não entendi porque que ela achou que ela tava dando em cima dela, não. Sou legal, não tô te dando mole, né? É, porque ela só foi amiga, né? Apesar dela estar o tempo inteiro lacrando as outras, ela foi legal com o Taylor, e o Taylor achou o quê? Foi amiga e não patroa, né? É, exatamente. Ela falou assim, vou lamber o grelho dessa mulher. E aí, tipo, beleza, você fala assim, ah, ok, dispensou a menina, e ela fala assim, ai, não conta pra ninguém, eu tô planejando o momento exato pra eu sair do armário. Aí a outra vida pra ela fala assim, tão frágilzinha, né, tadinha, tão vulnerável, por isso que ninguém gosta de você, sua fraca. Nossa, vagabunda. Porque até então ela tava sendo gente boa, falou, ó, não gosto de você. Né? Não vejo verdade em você. Você está onde convém. Suas falas, seus posicionamentos. Mas de repente ela começa humilhada, humilhada, sapatão, humilhada. Você pensa que eu não percebi isso? Uhum. Tentando ser magra como eu, bonita como eu, loira como eu. Ai, gente. E você fica assim, mulher, né? É, e aí um momento que me conquista, né? Porque assim. As meninas estão o tempo inteiro tentando convencer o detetive Vesga que, ó, você vai lá pegar as câmeras de Cameron, a casa dele toda cheia de câmera, e você vai encontrar a evidência do que aconteceu. Aí o detetive Vesga fala, mas a gente assistiu tudo, e não tem nem amiga de vocês nas câmeras, tá viajando. E ela fica, ué, como assim, né? Aí depois elas descobrem, não sei como também, que Cameron deletou as imagens, e eu fiquei, tá, mas... A polícia deletou não percebeu? As imagens, mas salvou num pendrive. Qual foi o sentido disso? Exato, vou deletar um negócio que me incrimina, que eu já tive o trabalho de fraudar aqui num pendrive, ok. E vou salvar num pendrive, qual é o sentido disso? Aí tem uma cena, pra mim, life-changing, que as amigas... Porque enquanto o Keman tá sendo investigado pelo detetive Vesga, as amigas vão pra casa dele procurar as evidências. Que não faz sentido com o final do filme, mas vamos fingir, né? Porque o filme, enfim. Sim. Elas vão e ficam... Ai, meu Deus, o que será que aconteceu? Não sei o que. De repente elas acham esse pendrive. Ah, antes, menino, teve um plot maravilhoso, que não posso deixar de citar, de Ruiva, né? De Burlesque. Que Ruiva é uma grande jornalista. Ah, é, a Gossip Girl, né? Que tá fazendo posts anônimos e tal sobre as meninas. E aí Ruiva chega antes das meninas irem embora e tal, quando uma das meninas já tá pra ser presa, né? Por assassinato da outra e tal. A Maika tá no bico do corvo já. Pois é, aí o Ruiva chega pra ela e fala assim, se você quiser contar a sua história, tô aqui, tô disponível. Tô pronta pra te ouvir. Aí beleza, corta pra essas meninas indo pra casa do homem, vendo o vídeo e tal, elas encontram um vídeo em que, aí elas falam, gente, qualquer um desses vídeos o Cameron vai pra prisão na hora, você vê uns vídeos tipo ele fumando com um amigo dele, 40 gramas e tal. Usando a balança de precisão. E elas pegaram toda a barra lá, né? Que elas, depois da briga lá, que Loura briga com todo mundo, elas falam assim, essa vagabunda aí, sempre fudeu a gente, nunca gostou de nós. E a gente pode acabar com ela, sabe por quê? Porque você tem o vídeo dela cheirando cocaína, a gente tem. A gente pode acabar com a raça dela, acabar com os milhões de seguidores, acabar com tudo. É isso. Entendeu? E aí elas acham um vídeo, e elas foram muito surpresas com o vídeo, pra elas não precisarem estar, porque a gente descobre depois que elas sabiam, né? Do Cameron empurrando ela e ela batendo a cabeça no canto da mesa de centro. E elas falam, meninas, estamos salvas, esse vídeo aqui prova o que, que ele fez. Aí você pensa, aí elas estão lá assistindo o vídeo, pegando um pendrive, não sei o que, você pensa, bom, o Cameron vai chegar aí. Mas dá tempo, viado, delas entrarem num link ao vivo com o Ruiva. Né, do seu jornal, Ruiva dizendo, recebemos cenas gráficas chocantes do assassinato de Loura, vocês não vão acreditar, saiam daí se tiverem gatilhos, e aí mostra o vídeo na TV, né, aí a gente vê a cena completa, né, tipo, ele brigando com ela e não sei o que, e ela lacrando com ele também, né. Ele fica puto. Ela, você é um traficantezinho barato, não serve pra nada, você achou que eu te amava? Eu só tô te usando, seu imbecil, não sei o que foi, gente. Essa mulher não cansa de lacrar todo mundo. E aí ele vai dar uma empurrada nela, ela cai, ele fica... Ah! E aí Ruiva, tá aí a prova, e aí meninos, como é que vocês se sentem quanto a isso aí, Maika? Tô muito feliz, né, da gente ter chegado à verdade, Nós amamos nossa amiguxa loira. Uma pena que a gente não possa estar agora com elas, com ela aqui, curtindo as férias em Miami. Mas, né, pelo menos justiça vai ser feita. Aí, assim, a partir daí eu já tava envolvidíssimo no filme, né? Porque Kemon chega e fala assim: que vocês acharam que eu não sabia que vocês estavam aqui? Eu tava lá com a detetive Verga, mas um olho nela, outro em vocês. Eu já sabia que vocês iam vir pra cá. Esse homem pega uma espada e começa a ameaçar as mulheres. E essas mulheres começam a dar cambalhota, começam a dar triplo mortal twist carpado. São as panteras, né, viado? Sim, do nada elas estão full treinadas. E aí batem nesse homem, aí uma pega, fala assim: fulaninho, você tá com esse papelote de coca aqui? Você acha que vai acontecer o que se o traficante souber que você perdeu? Aí ele: não mexe com a coca, pelo amor de Deus, fulano, já tá tudo certo. Aí ela: dizem que tudo fica melhor com uísque, né, Cameron? Aí banha o papelote com uísque. Aí Cameron começa a chorar, mingar, daqui a pouco outra vai e rela o braço dele todo com a espada. E eu falei: gente, essas meninas são maravilhosas demais, né? Aí sim, chega a polícia, que não é presa, né? Levado na viatura. E ela fala assim: ai, finalmente acabou ser tudo, né? Tamo muito feliz e tal. Eu falei: gente, se o filme acabasse aí, já tava de bom por mim, porque teve essa cena da espada. Mas aí o filme vem e joga na sua cara o Day of Fear, né? Do flashback. Que a gente vê a Maika indo atrás da amiga, depois da humilhação da lacração soberana. E aí ela já tá lá acordando da pancada que ela levou da mesa de centro. Você vê então que ela sobreviveu. Sim, ela não morreu ali na mesa de centro. Aí as amigas chegam e falam: e aí, amiga, tudo bom? O que aconteceu com o Cameron? Aí ela falou: eu não quero saber de Cameron, eu quero saber de você, sua desgraçada, que tem dois seguidores, ninguém te ama, ninguém te quer, você quis muito ser como eu. Começa a falar com a Latina, né? A Latina falou assim: mas que gratuito, né? Aí a Latina vai dar um soco nela, ela começa a enfiar a joelhada na Latina, socar a barriga, não sei o que, uma loucura. Aí tem uma hora que ela fala, né? É, mas os seus milhões de seguidores vão adorar saber que você cheirou cocaína. Cocaína! E aí passa lá o vídeo, mostra pra ela. Isso é ridículo, começa a brigar por causa do celular. Aí daqui a pouco vai Maika tentar defender a Latina. Ela começa a socar a Maika, enforcar a Maika. Sua desgraçada, vai trair seu namorado com outro, sua vadia, não sei o quê. Você nunca vai conseguir me deixar, porque eu sou parte de vocês, caralho. É, super profunda. E aí sapatão vem e dá um empurrão na menina pra tirar ela de cima de Maika. E aí ela bate cabeça de novo. Morte por empurrão. Ai, ela não acredita, matei loira. Ai, meu Deus, a polícia nunca vai acreditar que não foi por querer. Aí Maika fala assim: amiga, fica tranks. Eu sei tudo que a gente pode fazer. Porque se a gente parecer culpado, é só arranjar alguém que pareça mais culpado que nós. E aí começa a mostrar vários flashbacks do filme, de várias armações que elas ficaram pegando o celular do povo. Que elas se apagaram das câmeras de segurança de câmera com Object Eraser. É, menina, fizeram um contorno assim, igual aqueles apps de foto que a gente usa pra tirar as pessoas da foto. E aí ficou a paisagem da casa do homem limpinho em vídeo. E aí eu não entendi, se elas se apagaram das câmeras que estavam com a polícia, como é que ainda teve um vídeo que ele apagou e ninguém desconfiou? São fraudadores excelentes, né? Fraudadores dos fraudadores. Porque assim, os vídeos que ele mostrou pra polícia que não tinha nem elas e nem a loira eram do quê? De outros dias? Que ele pôs a data errada? Eu não entendi. Ai, cara. E aí a gente vê que um inocente foi preso e elas armaram tudo. E a gente descobre que quem tava mandando as mensagens pra Maika dizendo assim: eu sei o que vocês fizeram no verão passado, era ninguém mais, ninguém menos do que Ruiva. Ruiva, sem nenhum motivo também. Sim. E Ruiva fala no programa: a menina, sinto muito por ter insinuado que foram vocês, jamais faria isso se eu achasse que era Cameron. Me desculpa. E aí todas as outras red flags lá, os meninos bonzinhos, não sei o que, tipo, foda-se, né? Ah, ficou com Deus. Já pegaram a pessoa do PAD, né? Mas eu achei maravilhoso as meninas armadura. Não, esse é o Pretty Little Liars de verdade, de verdade. E aí, assim, aí voltando para os outros filmes, é um filme barato também, um filme com péssimas atuações, era um filme que soube abraçar sua própria cretinice, né? Então era só isso que eu esperava do Tubi. Eu também. Eu achei que esse aqui, o Tubi, mandou bem. Acho que um filme que tem luta de espada e uísque na cocaína merece. Sim. E a capa desse filme também é muito cremosíssima também, a capa desse filme do Tubi. É muito cremosa. Nossa, a capa desse filme foi feita assim no Canva 97, né? Ai, é incribilê apenas. Tanto que quando você falou, estou assistindo esse aqui, eu falei, é capa de centavos. Mas foi o mais legal. É, foi o que salvou dessa tríade aí, porque olha, tava complicado. Tava puxado, né, Nen? Eu reconheço. Eu vou falar que assim, o filme é todo bom, né, todo divertido. Não. Tem umas horas que ele começa a se repetir demais, mas assim, era tanta lacrada, né? Que eu fiquei realmente humilhado. E aí quando chega nesse final, você fala, não, a jornada valeu a pena, porque eu vi uma luta de espada, eu vi cocaína banhada em uísque, eu vi a amiga, vi a do nada as amigas, as meninas riquinhas, tudo se batendo como se fosse trombadinha foda, assim, tipo, um socão na barriga, uma joelhada na precheca. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? A reta final desse filme é inacreditável de boa. Não, é assim, nível Shonda Rhimes nos bons tempos, assim, sabe? É, não, a reta final desse filme é excelente, excelente. É milhões apenas a reta final, né? Maravilhoso demais. Ai, ai, gente. Mas quando eu comecei esse filme, eu tava com a lembrança daquele filme da Selena Gomez com as amigas que elas ficam se drogando na piscina toda hora. Eu achei que ia mais ou menos isso, mais conceitual. Porém, na primeira lacrada, eu já falei, não, vai ser diferente. É, que é filme com ciência, né? Porra. Um pouco de droga, um pouco de salada. Apenas. Muito de droga, muito de lacrada, né? Aprendeu com Gabs. Sim. Não, esse filme, ele lacra, realmente. É, são as loiras que Gabs não queimou. Garoto. E um filme diverso, né? Com o elenco cada um de uma minoria, incluindo as loiras. Eu falei, viado. Eu falei. Maravilhoso demais, gente. Mas pra gente encerrar esse podcast, vamos falar de coisa boa. Agora sim, vamos falar de coisa boa. Né? Porque assistimos Divertidamente 2, né? O filme é que tá com quase 900 milhões já. Vai fazer um filme, com certeza. O Barbie desse ano, né? Não! É o Barbie desse ano. Eu confesso, eu tenho que dizer que eu acabo ficando com um pouco de medo, porque a gente já viu que o presidente da Disney começou a falar assim, vamos fazer várias sequências de coisas que a gente já sabe que funciona, né? Frozen, e Toy Story, e Divertidamente, e por aí vai. E com o resultado tão positivo desse filme, eu acho que a tendência vai ser cada vez mais ficar fazendo coisas que já foram feitas. E investir muito em coisas originais, porque até porque... Teve essa coisa da pandemia, que os filmes do Disney Plus chegavam logo ali, né? As animações, então o Soul, o Turning Red, Luca, todos eles foram pro Disney Plus logo, né? Muito rápido. Então as pessoas pensavam assim, ah, animação, vou ficar assistindo em casa. Sim. Mas, divertidamente, conseguiu quebrar essa bolha, né? Da pessoa querer assistir animação em casa. E... Aí eu fico com esse medo de agora só querer fazer coisa que é continuação, né? Então, mas é que eu acho que Divertidamente ele tem um negócio muito diferente de todos esses filmes que você citou, que é assim, eu acho isso desde o primeiro. Ele é um filme pra adulto, né? Não é um filme... Beleza, tem criança que gosta, é coloridinho, não sei o que e tal, mas eu acho que o apelo dele é muito pra adulto, que afinal é quem entende o filme. E eu acho que ele, o primeiro, apesar dele não ter sido um grande estouro de audiência como de bilheteria como esse foi, ele criou uma fanbase, um pessoal que viu no streaming, não sei o que, muito forte. Eu acho que Soul e afins não teve isso, não. Sim. O meu medo não é nem quererem fazer continuação de tudo, que já é tendência. É quererem fazer um monte de continuação de Divertidamente. Ah, mas, assim, uma coisa que eu acho que pode acontecer realmente é que logo eles vão anunciar o Divertidamente 3, porque a gente pode acompanhar a vida da Riley várias vezes, né? Acho que esse segundo filme, assim, deu pra dar uma comprovada nisso, né? Porque no primeiro a gente passa por uma parte maior da vida dela, né? E nesse aqui, tipo, a gente vê essas novas emoções e tudo rolando, sei lá, em 3, 4 dias, né? E a gente viu ela até 12 anos, aí agora a gente tá com 13, depois a gente pode ver ela com 21, pode ver ela com 30, acho que a Riley pode ser usada muitas vezes ainda, sabe? É, então, mas se ela for usada num período de tempo muito curto, já não vai ter muita... muito que... porque assim... uma coisa que eu já tenho que dizer de cara, tá? Pra te chocar, e talvez chocar a humanidade. Eu não sou o maior fã do primeiro, divertidamente. Hater! Eu gostei muito do conceito, eu acho que tem ótimas ideias, mas no geral eu acho um filme meio repetitivo, assim. Eu acho que a tristeza, principalmente no primeiro, pesa muito na mão dela. Ela tem que estar o tempo inteiro... sendo que as outras emoções não são assim com a emoção principal. Tipo, o raiva não tá o tempo inteiro gritando, enfesado. Nojinho não tá o tempo inteiro com cara de nojo. Eu acho que eles têm a característica, mas a tristeza ele pesa muito no primeiro. Então isso, beleza, um filme legal e tal. Esse eu achei bem melhor, tá? Me envolvi mais. Achei que eles exploram os conceitos ali dentro da cabeça da Lyle, é muito melhor. Mas a mensagem é a mesma do primeiro. Você concorda? Sim. Tipo, é coisa do equilíbrio, de você tá forçando muito uma coisa, você tem que deixar todas as emoções, isso aqui, beleza. E aí, assim, a gente vai repetir isso quantas vezes ainda? É, não, mas eu acho que dessa vez a gente tem essa repetição, assim, do conceito, mas eu acho que até funciona melhor pela questão de que, tipo, até então, no primeiro a gente tinha as emoções ali que a gente pode dizer quase que... instintivas de uma pessoa, né? Emoções mais simples. Principais. E conforme a Riley vai se tornando mais velha, essas emoções vão ficando mais complexas. Né? Vão ficando mais complexas e mais complementares. E eu acho que eu gosto bastante disso, da questão, principalmente quando eles levantam do senso de si, né? Que eles vão construindo ao longo do filme. E eu gosto também muito dessa questão que eles levantam do fato da alegria, né, ser ainda a emoção predominante na vida da Riley, e a alegria meio que travar, de certa forma, o desenvolvimento e o crescimento da Riley. Por quê? Todas as lembranças e memórias que vêm e que não são 100% alegres e tal, nananã, ela bloqueia. Ela joga pro fundo da memória. Sim. Pra falar, entendeu? E isso meio que impede o crescimento dela. Eu acho que só conforme a gente vai vendo essas outras emoções tomando o controle e a gente vendo a Riley ficando um pouco mais complexa enquanto pessoa, obviamente, porque é o que vai acontecer com a gente, né? Quando a gente é mais novo, as coisas são muito mais simples, é tudo muito preto e branco, e é certo, errado, bom e mal, nananã. E conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que não é assim, até porque a gente vai criando mecanismos pra gente poder se adaptar, né, às situações. E eu acho que nesse filme a gente vê um pouco mais disso, assim, né? Até porque essas emoções novas, elas, principalmente a ansiedade, né? Ela tá ali querendo preparar a Riley pro mundo, de certa forma, e preparar pro que vem a seguir, né? Porque até então a gente vai perder as nossas amigas vão embora do colégio. Então a gente precisa tá com foco aqui nessas novas amigas que a gente pode ter, e a partir daí fazer as coisas que a gente vai fazer pra se inserir, pentar a mecha no cabelo, dizer que a banda que a gente não gosta tanto assim, que é coisa de criança, né? Então eu acho que tem uma série de repetição de temas, obviamente, não vou dizer que não tem, mas que eles conseguem complementar bem com essa questão de, tipo, ampliar esse universo e ampliar essa psique da Riley, se é que a gente pode dizer. Sim. Não, eu acho que faz todo sentido, tá? Eu não tô criticando nesse filme a repetição, não. Tanto que eu acho que, assim, a alegria não ter aprendido essa lição ainda, com a tristeza no primeiro filme, faz sentido pra esse momento que ela tá passando, né? Ela tem, tipo, ela continua tentando moldar a Riley a ser mais como ela, porque afinal ela é a líder ali dos 5, e eu acho que funciona super bem. O que eu questionei é assim, se eles forem fazer uma continuação daqui a um ano, entendeu? Porque dentro do primeiro e o segundo teve um tempo maior. Tem um amadurecimento de roteiro, de animação, de tudo. Se eles forem fazer, tipo, vários divertidamente em sequência pra aproveitar o hype e ficarem martelando essa ideia da alegria depois, aí eu acho que vai ficar cansativo bem rápido e pode ser que canse a franquia muito rápido. Então acho que eles têm que ter essa parcimônia de, por mais que, quero ganhar dinheiro, né, quero fazer uma história fácil aqui de captar público, eles têm que pensar numa história que vale a pena de ser contada. Se for fazer uma série divertidamente com várias emoções de várias pessoas da vida da Wiley, não sei o que, eu acho que vai cansar bem rápido. É, porque do primeiro pro segundo são quase 10 anos, né? Quase 10 anos de diferença, então dá uhum. um tempo pra descansar. É, porque eu acho que assim, eu acho que tem muita coisa que pode ser tratada ainda, tá? Muitas emoções. Inclusive tem uma emoção desse filme que eu acho que devia ter existido, que eles fazem ali como o abismo, né? Que é o deboche. Eu acho que seria muito legal ter um bonequinho do deboche. Talvez eles ainda façam, né? Como foi a pessoa que abriu o abismo, enfim, a emoção. É, eles queriam colocar nesse filme 9 emoções novas, né? É, e escolheram umas ruins, né? Porque, tipo, nostalgia tem duas piadas legais, mas não são... Uma... eu acho que a inveja não tem muita função no filme. A inveja não tem muita função, né? A inveja e o tédio, na verdade, né, doutora? Tédio. Eu acho que o que eles acertaram mesmo foi a ansiedade e a vergonha. Acho que foi muito bem balanceado, porque são emoções Sim. também derivadas, né, dos outros. Tipo, a gente pega o medo, pega... Eu acho que a inveja é um bonequinho que talvez venda. E o tédio é um personagem muito legal, assim, de ver o jeito blasé dele, mas eu não sei... Blasé exausto! É porque eles acabam usando o tédio pra fazer um sarcasmo, né? Quando a Wiley, tipo, com as meninas e tal. Eu não sei se tédio seria bem... Tanto que o tédio, o nome original dele é ennui, né? Que é aquele negócio que até o Michel de Gilmore Deus fala numa cena de Gilmore, que ele fala assim, ah, eu tô com ennui, que é tipo uma angústia uhum. metafísica. Entendi. Eu acho que de repente eles poderiam ter colocado angústia, ou sei lá, tinha um jeito de... Ele não sei se é bem tédio, porque ele é meio que um adolescente blasé, ele não é um tédio. É verdade. Ele é aquela pessoa que tá tentando fingir alguma coisa, tipo, quando ele controla a Wiley, ele aperta o botão, a Wiley sempre age meio sarcástica, meio tipo, ah, vou tentar fingir aqui que eu tô assim. Não é, ela não age entediada. É meio blasé, né? É, podia ser blasé, não deu emoção. É blasé. É, eu gosto dessa coisa blasé. Blasé é bom. Mas eu... Agora eu queria te perguntar uma coisa sobre as amigas. Que eu fiquei confuso com as amigas, né? A Wiley, no primeiro filme, ela tem uns 11, 12 anos. Então é bem pouco Sim. tempo antes desse. E ela está se mudando pra São Francisco sem conhecer ninguém. Certo. Não é essa a trama do primeiro? Sim, exatamente. E aí chega nesse Wiley com 13, alegria contando, ai, minha menina, na puberdade, isso e aquilo. Eles mostram a imagem da Wiley com essas amigas bem novinhas, elas se conhecendo. É, na escola, né? É, só que assim, eles mostram ela com menos de 11 anos, pelo menos o que me pareceu do desenho. É porque a criança espicha muito. É, porque criança... E aí elas agem como se elas fossem amigas de vários anos, que ah, agora minhas amigas vão me abandonar, sendo que elas se conhecem há menos de um ano, uma amizade de 3 meses aí que rolou. É tudo muito intenso quando a gente... Muito intenso, né? É tipo reality show. É tudo muito intenso, é perfect match, que você entra Entendi. Ali, no primeiro dia você já encontrou aquela pessoa que você tá apaixonada pra sempre, quer casar. Sim, e assim, eu devo dizer que eu achei as amigas umas belas cuzonas, eu dou atenção pra ela, razão pra Wiley em vários momentos. Ai, que absurdo, as amigas super do bem. Elas são do bem depois, mas por exemplo, no começo, né, que tem aquela ceninha das três com as emoções delas e tal, que eu achei super legal. Ai, uma não quer contar o segredo, a outra acaba deixando escapar, eu tava achando bonitinho. Só que aí quando elas chegam nesse lugar aí que elas vão fazer o, né, jogar juntas pela última vez e tal, as amigas deixam a Wiley pra trás lindamente. E depois tentam virar o jogo, tentam lacrar pra cima dela, quando a Wiley conhece o sapatãozinho. Aí é que a Wiley desce do carro, aí ela, a ansiedade toma a frente pra ela ficar falando lá com a Valentina, e aí ela fica lá, nananana, depois ela vê as amigas assim no fundo, e a ansiedade fala assim, não, vamos investir aqui no futuro, né? Mas as amigas já tinham abandonado ela ali, amigo. Elas já estavam entrando no lugar... Elas estavam só na porta esperando. Não estavam esperando. Já estavam conversando com outras, inclusive. Na janela, estavam conversando. Você tá sendo contra o meu romance de Wiley com Valentina, que é grande casal sapatão do milênio. Só que o Wiley tem que ser bissexual, né? Porque no final do primeiro filme ela tá saindo com um menininho. Ah, tava enganado ainda. Não tinha entendido. Entendi. Bissexual, né? É porque assim, Sá, se você quiser me dizer, como outras pessoas disseram, que o Wiley não tem nenhum interesse em Valentina, só uma pessoa que ela admira muito, eu vou, né? É que assim, No filme, eles não fazem nenhum tipo de levantar nada sobre. Acho corretíssimo, acho excelente sobre fazer isso. Eles não confirmam, mas... Mas dá um há um interesse dela, que pode ser apenas um interesse dela ser uma pessoa que realmente chama muita atenção, que faz... Tá no time que ela sonha em fazer parte. Uma série de coisas e pô. Ah, mas as outras meninas que são igualzinha, ela mesmo mexe o mesmo time, não sei o que, ela não tem esse fascínio todo, não. É porque ela é a ídola, né? Ela tem a foto da menina lá no time, né? Tanto que ela vê e fala, caraca, é a menina aí, fudeu. Fodona, é. Ela ama. Eu sei que a Disney não vai explorar, mas assim, pra mim já é canônico. Riley Sapa. Entende? Tá no lore, né? Tá. Até porque explica muita atitude dela com as amigas, ela tá interessada na menina, mesmo que ela nem saiba, já que ela tem 13 anos, talvez ela não entenda tão bem esse sentimento. Exatamente, pode acontecer isso. Ela não tá interessada. Assim como a gente tem no glorioso Luca também, né? Ah, mas Luca é óbvio, né? Os amigos e a gente também. Sim. Parece do interesse, mas pode ser só mesmo uma fascinação por ser. Uma pessoa que era inatingível, assim, quando eu conheci você, que eu fiquei fascinado. Você era o meu podcaster que eu ouvia. Ah, seu ridículo. E aí, de repente, virei seu amigo. Já tava nessa aí há 12 anos, entendeu? 12 anos, fumando todo dia, não somos viciados, né? Exato. Mas, ó, um negócio que eu gostei muito, que eu lembro que foi a maior preocupação das pessoas, fizeram isso só pra vender boneco e tal, é como eles realmente, muito naturalmente, explicaram a questão ali da sala de controle dos pais, né? Que a ansiedade aparece também na sala dos pais e tal. Cara, pra mim, fechou. São esses cinco normalmente. Tem momentos ali em que os outros vão dar uma visitinha. É o que acontece com a Riley, quando a ansiedade toma conta dela, porque afinal ela tá na fase em que, né, começa essa coisa de, tipo, pensar no pior cenário pra tudo e tal. Eu achei que pra mim, tá fechado mesmo, né? Sacramentado, tá confirmado. Não tem nenhum questionamento sobre por que as emoções estão indo e vindo. É, não, e é ótimo, né? Porque, tipo, quando mostra a mente do pai, a sentimento predominante é a raiva, né? Da mãe, a tristeza. Aparece ali. E eu tenho que dizer que, assim, eu me emocionei algumas vezes já no filme, achei muito legal. Nossa, chorei várias vezes. E na parte da crise de ansiedade, então, é isso. Nossa, foi muito... Eu já acho, todas as vezes que a alegria quebra no decorrer do filme, eu fiquei muito emocionado, assim, porque eu acho que ela entregou muito, a atriz, né, faz a alegria, quer? Sim. Ela, primeiro aquela crise que ela fica assim, eu não sei o que fazer, não sei como você vai lá e tal, e os outros ficam assim, putz, se a alegria não sabe, o que a gente vai saber, né, eu achei muito acabou foda. Acabou com nós, né? E aquela fala que tá todo mundo compartilhando, né, que não sei, para a ansiedade, talvez crescer seja sentir menos alegria, fica... É isso, e aí todo mundo, ai, meu Deus do céu. Agora tem uma denúncia pra te fazer, né? A sala inteira chorando ali na crise da Vale no jogo de rock. E o senhor Henrique Simão rindo. Não é possível! Que teve uma hora que a Vale dá uma tremida assim, o negócio, ele falou, Vale tá coringando. Que ódio! E aí ele falou que ele deu uma risadinha assim, ele parou, que acho que ele viu que, né, leu o clima da sala e viu que não era o momento. Mas ele falou depois, a atriz que faz a Vale muito ruim. Que ódio. Eu falei, olha, a insensibilidade, né? Sensibilidade pesadíssima, porque é o momento mais emocionante do filme, né, muito bonito assim. E eu gostei muito dessa questão do senso de si, né? Que o senso de si dela original, com as memórias selecionadas pela alegria, era só assim. Eu sou uma pessoa boa. E é isso, né? Sou uma pessoa legal e não sou boa bastante, né? E aí a gente vê que, tipo, dentro de você tem isso. Que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa legal, mas que você também não se acha bom o bastante. Que você não vai eu achei conseguir. Muito foda quando ela deixa crescer o que varia e vai mostrando as várias frases do pensamento da Riley. Sim. Que é isso, né? Somos multifacetados. Não Sim. somos uma coisa só, né? E também gosto muito dessa questão de que a alegria entende num momento que você não pode jogar pro fundo da memória tudo aquilo que é ruim, né? Porque são essas coisas que fazem você crescer como pessoa. Essas coisas que fazem você se entender melhor e mais, né? Que fazem realmente você ser quem você é. Então, quando... Tem aquela explosão que as memórias que estão esquecidas, né, vão parar uhum. ali e ajudam a formar esse senso de si, eu achei muito bom também. Muito bom, de verdade. Sim. E eu acho que eles fazem momentos muito interessantes, assim, nesse conceito psicológico, né? Então, tipo, a hora que a ansiedade tá mandando 1000 cenários ruins pra ela se preparar, mas na verdade tá acabando com a vida da menina, que ela não consegue dormir. E a alegria tem que convencer os trabalhadores a mandarem coisas boas, né, pra ela conseguir se concentrar e dormir e tal. Eu achei o negócio do abismo, como eu falei, né, do deboche, que elas falam uma coisa e chega super, super sarcástico do outro lado, muito bom. E o abismo que derruba tudo, né, que atrapalha a comunicação geral, tipo, achei a ideia muito boa. Teria visto um bonequinho, acharia melhor, né, mas é isso, é o que a gente tem pra hoje. Gostei muito da pochete icônica, né? O personagem foi abusado pela raiva. Gente, o raiva enfiou a mão lá dentro. Eu falei, o que que tá acontecendo? E tirou tudo que tinha. Pois é. Não é, menino? O segredo sombrio da Riley achei fraco, porque afinal ela é sapatão, né? Mas vamos fingir. Mas é só que ela fez xixi na cama, bom. É um bichinho. Gente, e tinha um trio atrás de mim, que era Teoria Pixar, né? Era o povo que, ai, porque a Teoria Pixar, isso e aquilo. Ai, achei que o segredo da Riley, que ela era adotada, não sei o quê. Eu fiquei, gente, por que vocês estão permitindo essas pessoas que vêm? Por que isso seria o segredo da Riley, né? Se a Riley já soubesse que ela era adotada, eu acho que ela já tinha vontade boa, né? Porque afinal, os pais contaram, tá ok. E se fosse um segredo dos pais, não tinha por que ser um segredo dentro dela, né? Exatamente. Aí eu fiquei, uai. Aí, menino, eu tenho uma crítica pra fazer também. Você viu dublado também, né? Vi dublado também. Eu acho que o primeiro eu vi legendado, não tenho certeza. Mas acho que sim, porque eu lembro de ouvir a voz da tristeza, era a moça do The Office e tal. Eu gostei muito das dublagens, Tata Werneck, como Ansiedade, achei que foi muito bem. A Alegria, nem tem que falar. Mas a Dani Calabresa... Eu tava bem chateado umas horas. Porque ficou tipo ela imitando a Jade Picon. Adoro, sim. E aí eu tava meio, tá bom, Dani. Vamos superar, né? Vai nos avisando. Porque no começo tava muito bom, Lojinho. Eu não sei se a partir de um momento do filme ela começou só a fazer paulistês mesmo. E eu falei, tá, mas não tem mais nada de Lojinho isso aí. Pode porque ser, a Lojinho no primeiro é a Mindy Kaling, né? É a Mindy Kaling primeiro? Eu acho que é. Tanto que depois acho que muda, depois do dubladora da Nojinho. E aí eu tava com a barra lá alta, aí veio Dani e falei... Que sempre Dani. Me lembrou o saque BBB. Adoro! Mas tudo bem, nada que comprometa. Não, até porque os outros estão muito bons, né? Até o Otaviano Costa, né, gente? Pois é, tava bem. É o Otaviano Costa... Havia que Mindy, Kaling, Nojinho, M-Pong, Alegria. Sim. A moça do The Way, a Tristeza. Uhum. Né? Mindy Kaling. Que depois muda, não é mais a Mindy Kaling? Parece que no segundo mudou. Porque eu lembro de algum falar, vão tirar Nojinho, porque a atriz saiu. Vamos ver. Inside Out 2. É porque eu vi a notícia aqui, ó. Mindy Kaling confirma que não estará de volta para Inside Out 2. Então tá, cadê... Sadness. A gente, cara, era qual? Nojinho? Uhum, esquece. Ah, agora é Lisa Lapira. Ah, grande atriz de drama, Lisa Lapira. Lisa Lapira, Disgust. Né? Disgust. E eu gostei de como eles aumentaram um pouquinho o papel de todo mundo, né? O raiva tá aparecendo mais, o medo também. A tristeza, sim, acho que teve o destaque que merecia, que era ali falando um negócio assim, na dupla com vergonha. Então achei muito que eles. Fofos, né? Uma coisa que eu penso que talvez eles poderiam pensar é, com essas 5 emoções principais, se eles forem fazer um terceiro logo, é de não ser sempre a alegria que tem que ter as ideias, sabe? Porque assim, o raiva tem a ideia ali da pochete, mas no geral, todos os outros só ficam assim, aí alegria, o que você vai fazer aí, alegria, sabe? É meio chato isso pra mim, acho que eles podiam ter... Ficou na expectativa da alegria fazer alguma coisa, né? Pois é, mas, né, tá, mas dessas emoções principais tomaram o dia inteiro também. Revoltado. Que é a revolução do sentimento. É, porque é muita pressão em cima da alegria, né? No wonder ela ficou deprimida. É isso, mas a gente vê que quando a Riley superou a crise de ansiedade, o sentimento que ela buscou dentro dela era o sentimento de alegria. Uhum. Ah, acho tão bonitinho quando eles falam assim, ah, ela tá querendo você. E a Alegria já tava super se achando substituída, né? A Alegria tava chateadíssima, né? E aí... Eu amo como eles lidam com a ansiedade depois. Vem aqui, querida, toma um chazinho, não sei o que. Toma um chazinho, senta na sua poltrona. É. Senta na sua poltrona. É muito fofo. Muito fofo. E a Alegria é excelente visualmente, né? Tipo, ela é muito, muito bem bonequinha, pensada. Bonequinha, assim. Né? Caótica. Ai. Eu tô com um copo da Alegria, né? Que eu peguei no combo da pipoca. Da Alegria não, da ansiedade. Amo! Amo. Será que tem o Funko da ansiedade já pra comprar? Ah, deve ter. Funko ansiedade. Tem o Funko, mas tá feio o Funko. Não tá bonito, não. Não gostei, não. Achei ruim. Deixa eu ver. Tem aqui os Funko que... tudo. Deixa eu te mandar. Eu acho que divertidamente não é um negócio muito fácil de fazer Funko, né? As emoção nova dos Funkin, né? A que ficou mais bonitinha foi a inveja e a vergonha. Foram os caras mais bonitinhos. Eu achei a tristeza fofinha. Não, a tristeza é sempre fofinha, aquela carinha torta. O e Funko, aquele que o Darlan tem, é bem melhor que esse, né? É, Funko de... Ai, não gostei nem desse da ansiedade. Eu gostei do vergonha mesmo. Ah, não, vergonha tá muito fofinho. Muito fofinho. Nossa, a ansiedade tá tenebrosa. Tá tenebrosa, porque tinha que ser com um sorrisinho. Tinha que ser com um sorrisinho, que ela fica engraçada. Né? Não, e ela tá com os olhos pretos. É, do mal. É, tinha que ser o olhinho branco com a bolinha. Ó, mas esse aqui que eu achei, que é um supostamente um action figure, achei que tá melhorzinha. Ansiedade, que é que ela tá com a cara de psicopata dela mesmo, normal. É, porque eu tô vendo uns do McDonald's aqui na Shopee. Não sei se são do Mac Brasil. É sempre um horror, né, amigo? Mano, o que eu te falei da tristeza que eu achei bonitinho é esse do Mac. Vou te mandar. Também. Achei muito fofo. McDonald's. Beres. Ah, essa é maravilhosa. Né? Ficou bonitinha essa. Nossa, você mandou depois. Essa aqui tá mais condizente. Ah, tem que ser. Ai, gente, que fofinha desse. Que fofinha, sadness. E você vê que são os olhos bem mais fofos, né, do McDonald's. Sim, bem mais bonitinho. Nada mega evil. Vou comprar esse do McDonald's pra ter na minha casa. Ai, mas... É bom ver filme bom, né, menino? Ai, é ótimo, eu adorei. Eu realmente acho que se fizerem continuações, só tem que pensar direitinho. Acho que tem muita coisa, como eu te falei. Eu falei, ah, pode ter uma emoção... Qual que era que eu tinha pensado, gente? É, além do deboche, né? Que eu acho maravilhoso. Pode ter... Raiva não pode, né? Eu ia falar revolta, mas né, é a mesma coisa. Adoro revolta. É? Minha gata aqui louca, minha, né? Também tá revoltada. Gente, eu tinha pensado numa noção muito boa. Agora eu esqueci. Ah, preguiça. Imagina. Que maravilhoso. Preguiça. Gosto. Gosto, gosto, gosto, gosto. Amo. Mas é isso, menino. Vamos pros comentários da nossa última edição 410, né? Que falamos aí só das séries do momento, né? House of the Dragon, Bridgerton e The Boys, né? Semana que vem a gente fala de House of the Dragon de novo, tá? Essa semana a gente focou em coisas boas. Que? Mentira! House of the Dragon tá muito legal. Mas vamos começar aqui então com um comentário de Amanda Aparecida, né? Que apareceu, tava sumida e apareceu aqui nos comentários. Não é? Nossa, esse cast tem tudo de bom e preciso enaltecer o bloco de amenidades que me deixa ciente de tudo. Risos, risos, risos, risos, risos, risos, risos, risos, risos, né? Competição muito difícil, mas graças a Deus os fãs dos livros de Jogos Vorazes são os melhores. Fiquei triste pelo Donald Sutherland, carinha chorando. A Marvel tem que tentar parar de fazer Blade acontecer. Blade é que nem o barro, nunca vai rolar. Risos, risos, risos, risos, risos, risos, risos. Os nerds espumando deixam The Boys ainda melhor. É sempre bom, né? Nadar na lágrima dos nerdola. Adorei o tubarão matando os jovens militantes. O final forçou um pouco quando alagou a França toda. E do nada, milhões de tubarões. Mas até aí, eu tava me divertindo muito com os ataques. Netflix forçou muito em Sob as Águas do Senna. E o pior, provavelmente deve ter sequência. Ah, com certeza. Pra mim já tá gravado, inclusive. É, você jogou essa teoria aí. House of the Dragon tem uma comoção muito legal mesmo de acompanhar. Bridgerton não li os livros, mas gosto de acompanhar. A segunda e a terceira temporada são melhores, mas os fãs conseguem ser muito chatos e insuportáveis. Nossa, também acho. Muito chatos. Próximo comentário do nosso jurídico, né, Mari Barbosa, a maior de todas que nós temos, dizendo: oiê! Finalmente uma pauta que vi alguma coisa. Cara, ainda bem que The Boys logo acaba, porque eles se passam demais e só vira disputa de absurdos. Eu espero que a novata lá tenha um plano mega evil, porque não faz sentido. Bridgerton, eu gostei mais da primeira parte, vi rápido. Pan, uma bela de uma gostosa. E eu perdi tudo na hora que Sasha falou do, entre aspas, chocolate. Casa do Dragão tá bem boa mesmo, e é realmente muito legal aquilo de acompanhar ao vivo o episódio e ficar comentando depois. Até assinei HBO Max de Nuevo. Olha aí. Pena que a HBO vai cagar tudo exibindo as séries duas vezes por semana, né? Exatamente. Quinto e sábado. Quinto e domingo, né? Acho que é. Próximo comentário de Henrique Simão. Bom. Exato. Que começou... Que botou esse comentário aqui enquanto estávamos gravando, né? É, Lu. Ele me mandou... Ele mandou o seguinte, ó. A gente começou a gravar e tal. A gente tava no começo das amenidades ainda. Aí ele mandou assim: consegui comentar no site, espero que no tempo que vocês leram, já acabou a gravação. 9:06, ele perguntou isso. Pessoal, jura que... Né? A gente jura que grava 10 minutos. 10 minutos. Por isso você estranhou ontem quando eu acabei de gravar cedo, né, menino? Você falou. Pois é. Mas eu também estranhei que você acabou de gravar cedo também. Eu falei, gente... Ah, mas é porque a gente começou 7:30. Ah, tá. Entendi. Eu já tava assim, mas às vezes acabou muito cedo também. Aí, Henrique Simão tá dizendo assim: eu já estava quase indo às ruas queimar pneu quando o Zanon falou que ninguém era fã de Sonatina. Ainda bem que ele lembrou da minha pessoa. Por sinal, Zanon, cadê o manuscrito do segundo pra eu ler? Tá? The Boys. Então, eu tô achando bom, hein? Gostei da primeira, desistei com toda a força a segunda e a terceira. Mas acho que nessa quarta até agora eles conseguiram equilibrar melhor o gore e as safadezas com a história. Enfim, não quero ser polêmico porque sei que sou minoria. Menino, você é minoria, que eu gosto de The Boys, tirando o... É, até você falou que tava melhor agora do que o terceiro. Exatamente, exatamente, também melhor. É porque eu não gosto de The Boys como um todo, uhum. Né? Eu não sou fã. E ele termina aqui dizendo: Bridgerton, pior temporada, hashtag paz, hashtag não quero ser polêmico. Mas, mesmo assim, amei o casal e quero que Lady Whistledown continue na Whistledown mesmo, como se fala, Whistledown, eu amo. Amo vocês, beijos, beijo, Rick. Beijo, amor. O seu esposo. Próximo comentário aqui de Marcelinho Souza, que deu uma grande ajuda pra gente conseguindo a lista do M aqui, né? Um grande ícone, um grande hit. Dizendo assim: eu sei que não sou a pessoa mais esperta do mundo, mas puta que pariu, esse povo entender The Boys só agora é foda. A série é tão discreta quanto um colete refletivo. Cansado de fãs de livros que querem que tudo seja igual. O livro não vale, não. Como se o livro por si próprio não fosse satisfatório. Corta pro futuro e vai ter eu reclamando de alguma adaptação só pra morder a língua. Uhum. É, mico. Acontece nas melhores famílias. próximo comentário de Levi Ventura. Também um grande hit, um grande ícone, dizendo: gente, o ator que faz o Presidente Snow já não tinha morrido. Mas, até gente... escutando episódio antigo, por engano. Mas, gente, garoto... Matou. A gente até comentou que ele ia estar já no filme do Remit. É? Já até batu bem, gente, pelo amor de Deus. A Prime Video precisa superar a história da Suzanne von Richthofen. Não estão conseguindo, amigo. Não estão. não duvido nada dessa série animada de Todo Mundo Odeia o Chris ter relação com o fato do Brasil não conseguir superar a série e fazer esse barulho na internet com todos os atores da série. Confesso que quando vocês estavam falando do filme de Tubarão, eu também só pensei em Sharknado. Mas o filme se leva a sério que nem o Sasser falou. Aí fica pior demais. A verdade sobre Casa do Dragão é que são tantos nomes e pessoas parecidas que eu me perco em quem é quem. Mas o retorno da segunda temporada foi bem legal. Não esperava a morte da criança e fiquei bem surpreso. No meio de Bridgerton, o Sasser solta, abre aspas. O homem some igual uma lágrima na chuva, fecha aspas. Achei um lirismo. A vida é um sopro, né? A vida é um sopro. Dissemos nós depois do Bill Cosby ter morrido aos 90 anos. Próximo comentário aqui de, né, a outra Luciana na Lightroom, na Light, Luciana Antioxidante. A maior contadora desse país, exceto para os amigos, que ela não faz, né? Mas, e também reprova os alunos também, né, menina? Sim, menina, ela tá nessa faceta agora, né? Reprovou os alunos e ainda aceitou dar aula pros alunos que ela reprovou no que vem. É, e ainda teve um aluno que mandou, professora, eu perdi todas as chamadas, tá? Mas não tem nada que você possa fazer. Ela disse, só fazer a segunda chamada mesmo. Terrível, né, cara? Como pode? É, a Luciana cada vez mais fugindo do fisco e mantendo a liberdade, né? É isso. E ela fala assim, na hora que vocês falaram Ana Hikari como Elise Matsunaga, eu dei uma bela risada no meio da academia. Olha. Bridgerton simplesmente rainha, quem não gostou faz uma pra vocês. Beijos. Beijo, Lu. Próximo comentário do Will, que ouve a gente há muitos anos também, dizendo, bloco de amenidades é minha serotonina. É bom que não precisa tomar adicional. Complemento. Eu tomo complemento de vitamina D, né, menino? 50 mil, uma vez por semana. Porque a minha vitamina D tá abaixo do cu de rato. E é isso. Próximo comentário de Vinícius Castro, né? Que mora em Brasília, residente de Brasília, dizendo: Vini Castro. O bingo dos apelidos hoje vai para Homem Bucetinha. Eduardo do site logado, você me paga. O ruim é que Homem Bucetinho a gente já fala há bastante tempo, né, menino? Sim, bastante. Espero que não... Guardado. Sim. Espero que as pessoas estrábicas não se ofendam com a detetive Vesga, né, gente? A gente realmente só comentou porque o olho dela no gato no peixe estão muito proeminentes nas cenas. Ah, eu amo detetive Vesga. Bem, você falou de detetive Vesga, eu lembrei de Elite, né? Que eles fizeram um vídeo de 3 minutos mostrando todas as temporadas, todas as séries, as coisas, tudo. E 2 minutos e meio é o primeiro elenco, aí do nada entra o resto. Os outros. É, porque o primeiro elenco é muito melhor, né, gente? Aparece até Sofia Abraão, né, sendo morta. Paulo sendo morto. E eu posso jurar, pode ser que eu esteja doido, que eu vi uma cena nova de Vanessa Camargo, de Lucrecia. É, olha. Porque eu tenho na minha cabeça que eu vi uma entrevista da Dana, e a Dana falou que estava gravando Elite em abril. Posso estar errado? Posso, mas eu juro que eu... próximo comentário de OEA, dizendo, pra mim, quem matou o Eric, que tinha um ferimento na perna esquerda, enquanto o Eric tinha um na perna direita. O que, que vocês acham? Quem é Eric? Que os dois morreram no final das contas. Os gêmeos lacração de House of the Dragon, que lutaram. Ah, não, né? Não pratico. E ele termina dizendo aqui que no puteiro, o Emond estava a cara da Paula Toller. Adoro essa caminha da algema. Ai, que delícia. Igual você, os outros são os outros. Os outros são os outros. Próximo comentário aqui de Dan Leite, que tá com a gente aqui todas as semanas, um reizinho dizendo, o logado dessa semana tá pegando fogo, tanto lá em Casa do Dragão, quanto Bridgerton, queima, quengarau. Isso porque o programa de semana também pegou fogo, você ouviu aí. É, pegando fogo, bicho. E o último comentário de Gabi Fernandes, tá lá no nosso grupo, tá fazendo maratona do SED, que é muito importante, e dizendo que o SED já pode conceder o direito da música bissexual para tocar em Bridgerton, tá? Porra! Pra tocar aí pra Francesca, né? Pode tocar aí, bissexual! Mas, por favor. Amei o episódio, meninos. Ouvir o SED está sendo fundamental para aprender as gírias e apelidos usados no logado. Beijos! Quem mandou que tá maratonando também hoje lá no grupo Seriadores foi a Mariana Barbosa, né? Que ela falou que ela chegou ao fim do primeiro ano, né? Que foi 2015. E aí ela fica tendo crise de riso com coisas que nem existem mais. Periscope, grupo de Facebook. Ah, que bom que ela terminou 2015, né? Agora só faltam 7 anos pra ela ouvir. É isso. Aí eu falei, gente, Periscope. Ela, pois é, quando vocês mencionam, eu nem lembrei o que ela, o que era. E você fala, é tipo Twitchcam. Aí eu lembrei. Eu amo que os nossos ouvintes, como eles estão nessa barra de serem mesclados, né? Eles têm que ouvir todo o multiverso, assim como assistir os filmes da Marvel, pra poder saber de tudo. Ah, eu amo. Eles precisam desse multiverso. Se não fosse tão sofrido pra mim, eu fazia maratona do Sérgio também. Adoro! São quantos anos, né? De 2015, né? Uhum. Foi final de 2014, mas foi só os dois episódios e 2015 foi a frente. Ah, amigo, 10 aninhos, acho de boa. Amigo, eu fui ouvir o primeiro, eu mandei pra Amanda e pra Erika, eu falei, não acredito que a gente tá livre até hoje, que era cadeia fácil, cada coisa. Ah, mas é porque a gente vai evoluindo, né? Nossos divertidamente vão melhorando. Nossa, não, mas tinha umas piadas ruins no meio, assim, que eu falo, meu Deus. Eu digo que vocês, meus amigos, evoluem. Eu não evoluo tanto, não. Eu ainda falo bastante merda, né? Tenho medo de processos? Tenho. Tenho medo de ser cancelado? Nem tanto. Mas vocês falam bem menos porcaria do que eu falo. Eu falo besteira demais, gente. Mas é isso. Sei, personagem. Não, mas a gente evolui, amigo. E evoluímos pra ser mais lindos ainda do que já somos. Evoluo e me desenvolvo com meu pai, né? É isso. Já diria Marcelo D2 e seu filho, que eu não sei o nome. Marcelinho, Marcelinho. Então você pode deixar seus comentários, né, no site e no Spotify. Muito importante deixar seus comentários. A gente faz questão de lê-los todos eles aqui para divulgar e enaltecer vocês e o trabalho de vocês comentando. E também podem apadrinhar aí no Patreon, patreon.com/logado2gs. É muito, muito importante você apadrinhar esse belíssimo podcast, tá? Então, vamos para minhas chances de despedidas com ele, Leozinho. O que temos aí, contatos para shows? É, menino, vou convidar vocês para ouvirem o SED 192, né? Onde a gente revela o novo hit Cachoeira de Emoções, né? A música de Thiago Ató. E a gente tem casos super, super dramáticos, assim. Tem um momento emocionante, Denise se emocionou lendo e tal. E tem a zoeira de sempre, como vocês sabem, né? Então, a gente humilhando as pessoas, lacrando, né? Humilhado, tudo lá. E em breve teremos uma sequência aí que vocês vão ficar, né, de cu arregalado com tudo que vai vir no Sede nas próximas edições. Não, os próximos podcasts, assim, eu posso dizer que estou em todos eles, graças a Deus, obrigado, Senhor. Olha aí. Né? Tá apenas um must see, ou seria um must hear, né? Tá maravilhoso. Vai desbloquear várias emoções que vocês nem sabiam que existia aí na sala de controle. Vai mesmo. Inclusive, provavelmente num dos próximos aí, desbloqueou muitas emoções minhas, como raiva. Eu tô bem raivoso. Ah. Até a Luciana tá raivosa também. É, menina, Luciana tá perigosíssima. Perigosíssima. Tá fogo na roupa, como diria meu pai. E eu vou deixar meu jabá também dessa vez aí, né, menino? Porque essa semana estou no glorioso podcast Cinemação, né? Falando sobre Divertidamente 2. Olha que loucura. Boa. Olha aí. Falando sobre Divertidamente 2 aí com Rafa, né? Com Rafa Arinelli e também com minha amiga Laysa Zanetti, um grande ícone. Laysa, adoro. Laysa maravilhosa. E também tem Carol também, que estreou aí gravando comigo com Laysa. E coitada, né? Deve ter se arrependido. Porque eu sou sempre esse surto, né, menino? Eu sou meio ansioso, assim, também, minha sensibilidade meio doidinho. Mas tô no Cinemação, tá linkado aqui também nesse post aqui maravilhoso, tá bom? Então, Leozinho, chegamos ao final desse belíssimo programa, olha que loucura. Sabe a emoção que eu pensei aqui que pode surgir também aí? Qual? A insanidade. Ah, mas somos todos um pouquinho insanos, né? Afinal, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Bom. Aí quando aparecer vai ser assim, insanos, com 4 no lugar do A. Adoro! Adoro. Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Pai da Riley, hein? Me liga. Menino.